97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. É, o show é aqui na Energia 97. Esse é o Estádio 97, mais uma vez, no ar, ao vivo. O oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece extra economia. E realize já a sua conquista. Jardim Amaralina. Empreendimento bom, hein? Legal demais. Esse é o Estádio 97, tá no ar. Sejam bem-vindos, boa tarde. Opa. Muito boa tarde. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Opa, aí, já estamos aí. Boa tarde. Chegamos. Primeiro tarde. Dia do ano que nós temos este encontro que não havia acontecido ainda. Ah, é? Qual encontro? O mito com a voz. O mito e a voz. Quem seria o mito? Porque a voz eu sei que eu domino. Ah, os caras te chamam de mito, Ale. Então, mas você sabe que tem a televisão é uma mentira, né? A gente já falou sobre isso quando estava um pouco alcoolizado. É. Mas a gente agora... já teve encontro quando ele veio aqui de convidado. Ah, sim, claro, claro. É, claro, tá vendo? É verdade. Agora, para mim, eu estou fazendo a estreia. É uma honra, Alec. A estreia é hoje para mim. Porque o Domênico Gatti... Sem Domênico antes não tinha. Não praticamente. Tá louco. De nome mesmo, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O Rudy, o... Olha... Sombra, vocês parem de agitar o Alê pra Domênica. Vocês estão agitando. Agora. Você não vem, não, viu, Alê? Nas suas férias, não sei se você tomou conhecimento. Ah, Domênico. Eles falaram mal de mim, né, Alê? Não, isso sim, mas eu te defendi. Obrigado. Prontamente. Tenho certeza que você me defenderia. E você tava de férias, mas o Rudy veio menos que você. É, menos que eu? Olha quem fala. Ele é o participante de menstruação. Só vem uma vez por mês e ainda chega atrasado. Caramba, olha quem fala, moleque. Você é moleque, Alê. Você é moleque. Ô, Sombra, hoje, hoje é dia de sentir muita inveja, né? Por quem? Ah, mas o Tom Brady, você viu como é que é, que funciona pra ele? Você viu a história, como que é, cara? Ah, mas ele é bonito, ele é rico, ele joga bem. Tem a Gisele Bündchen e ainda tem a babá quase perfeita. Mas a babá quem aproveitou não foi o Ben Affleck, mas que eu pegou acho que a carona no avião? A dança do machixe ali, quer dizer... Ah, é? É, dos seis a dança do machixe. Dos seis anéis mais desejados do mundo, ele tem todos eles. É. Cinco pelo Super Bowl, né? Olha que verdade. Show, pra quem assistiu o jogo ontem, mano. Ó, vou te falar uma coisa, hein? O que é aquilo? Pra quem quer conhecer o esporte, ver a reprise do jogo. Ó, vou te falar um negócio. O futebol americano, pra muita gente, é que nem comida japonesa. Você, olha, acha meio estranho no começo. Experimenta que você vai gostar. É, maravilhoso. Experimenta que você vai achar legal. Sabrina Sato tá aí pra dizer. Eu vou falar pra você. Não assisti. O Ben já falou, é igual dedada. Eu? No começo você faz uma certa carinha de nojo. Fala, segundo o Ben já falou. Então eu já tomei uma abraçada inteira, viu, mano? Tá indo toda semana. Não, papo sério, eu assisto desde 2003. Não, mas você falou com relação ao esporte ou à dedada? Nossa, eu fiz a alusão à dedada, brincando. Sim, olha que ele não foi no médico ainda, hein, mano? Ainda não. Eu tenho que fazer exame, já tá chegando já. Enfim, mas o Sombra até perguntou no Twitter, botou. Mas isso aí tá normal acontecer? Não. Não tava normal o Patriots tomar uma goleada. É assim, pra quem é leigo, quem é assim, eu gosto de ver os jogos, mas não tenho profundo conhecimento sobre os times. Só sei que o Patriots é super conhecido. Sim. Né? Mas não é o maior campeão assim, a passar saber que o Pittsburgh Steelers e o Green Packers também são... O Bay Packers, né? Green Bay Packers. São times assim mais conhecidos, mas não tenho assim... Conheço as regras, 90% das regras, ok... Mas eu falei assim, tem algo estranho, 28-3. Tava. Goleada, né? É, falei assim, Falcons, nunca ouvi falar. Tava, Falcon, tipo... pra mim, é aquele boneco que mexe a cabeça. De um lado pro mexe o olhinho, você cutuca o rabo, ele mexe o olhinho. Eu achei que a escalação do Falcons era o rei de Roma, o rei do futsal, o rei do brega e o cantor. Mais ou menos. Mas, exatamente, tava tipo um 4-0. Eu falei assim, isso é normal, gente? 4-1, 4-0, não, não é não. Mas todos que eu assisti, de todos, são quatro tempos, o né? Patriots, o Patriots tem 5 Super Bowls. Foi a 7, perdeu 2. Eu assisti 6. O primeiro que ganhou eu não tinha assistido ainda. Eu torci porque realmente, quando ele ganhou, eu comecei a assistir. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Mas o que aconteceu? Eu comecei a assistir Cowboys vs Lions na Globo, tão puto que eu tava. Hein, Rudy? Quando eu voltei, tava 28-20. Hein, o que aconteceu pra ter? Você teve um apagão? Pra caramba também. Não, eu tava revoltado, tava ridículo o jogo. Hã? Teve um apagão, erraram muito, o que foi? É um esporte totalmente louco, cara. Sabe o que aconteceu? Foi a mesma coisa que aconteceu Palmeiras e Vasco em 2000, alguma coisa. É. Primeiro tempo tava 3-0, o Palmeiras voando. 2000. Já ganhou. O segundo tempo, a diferença é que o time do Vasco naquela época era muito melhor que o do Palmeiras. Coisa que o Patriots não era tão melhor assim do que o Palmeiras. Foi absurdo, cara. Eu sei que era 2 horas da manhã, eu tava gritando. Agora eu vou te falar, tomei, né? Até multa, mano. Eu acho que assim, no futebol de campo, nosso futebol brasileiro, todos têm uma importância igual, mas eu acho que ainda o goleiro e o 9, aquele que evita o gol e aquele que faz o gol, o quarterback, são os que têm uma... Agora de falar, no futebol americano, o quarterback é tudo, né? Sim. Tudo bem, você precisa ter uma boa defesa pra protegê-lo. É, mas vou te falar, não é defesa, né? Quarterback... É o pessoal de bloco ofensivo. Sombra, mas sabe que não é tão assim? Mas não é tão assim, cara. Tudo bem. Não, tudo bem. Não, mas ele foi responsável pela virada ontem. Brincadeira. Ele não. Eles não só ele. O técnico também. O problema do primeiro tempo, a defesa do Patriots estava horrível. Não é só o quarterback. A defesa estava horrível. Quando equilibrou tudo, porque ele, o Tom Brady e o Bill, que é o treinador, são os maiores de todos os tempos, NFL. Eles conseguiram passar. É impressionante. É impressionante, cara. Domênico, você não curte, né? É impressionante. Ah, eu não assisto, Sombra, porque... Honestamente, eu não conheço as regras, eu não gosto. Puta, assim, é sensacional. Claro, se eu for assistir, eu capaz de gostar. Domênico, mas que eu aconteceu, nunca velho? Me interessei, juro por Deus. Tipo assim, você tem 3 minutos pra fazer 3 gols, foi o que aconteceu. É, impressionante. Porque além de fazer o touchdown... Ah, mas deve ser legal. Quando você faz o touchdown, você chuta a bola pra fazer mais um ponto. Só que o Petro precisava fazer 2 pontos. Aí você faz uma jogada de novo lá da endzone. Você tem a opção, ou você chuta ou você tenta mais uma jogada. O chute é até que, teoricamente, você vai acertar. Essa jogada é difícil. Então ele fez 2 touchdowns seguidos e 2 vezes a jogada de conversão. Vocês viram quanto custa ali o comercial, cara? É muito quanto, caro. Hein, mano? 15 milhões, 30 segundos. É. Você viu a... O bagulho o show, é treta, hein? Sabe que tem muita gente que... Ao mundo vê. Que assiste por causa do show do intervalo, né? É. A Lady Gaga de Léo lá. O Everaldo se ferrou, né? Você viu, rapaz? Mas cê o Everaldo veio aqui, acho que nós demos azar pra ele. Nós demos azar aqui. Não, mas você viu hoje o que aconteceu? Ah, o que que aconteceu hoje? Não, porque eu acabei de ler aqui, vocês estavam falando, mas eu tava lendo aqui sobre o Everaldo. É, na verdade, não sei se vocês comentaram com ele aqui, quando ele fala ridícula, né? Sim. Ridícula, na verdade, ele quer um elogio. É. No jargão dele, é um elogio. Então as pessoas aí ele chamou a Lady Gaga de ridícula. Confundiram. E o fã-clube da Lady Gaga, que só assistiu o Super Bowl por causa do intervalo, só foi lá no intervalo... Confundiu. Ficou pé da vida, arrebentou com ele nas redes sociais. Ah, manda o fã-clube lá da Lady Gaga pro inferno, né? Ah, claro, mas é assim. Eu vou dizer uma coisa pra você, Sombra. Fã-clube da Lady Gaga que queime no... Respeita a diva, menina. O Everaldo esteve aqui na quarta, né? É. Olha, que pena que eu não tava aqui pra ver, porque eu sou fã do Everaldo, porque o Everaldo é um dos raros locutores que narra qualquer coisa. Qualquer. Né? Qualquer esporte que você der pro cara, o cara narra. E verdade, bem, né? E esse negócio de narrar não é quando fácil, ele... não, hein? Pô, você tem uma ideia, Domenico? Quando esse eu entendo um pouquinho. Entendo um pouquinho. Quando ele chega em casa mais cedo, ele narra até corrida de homem pelado. Você tem uma ideia. Mas vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos embora. Começar com... Deixa eu ver aqui. Com quem você vai terminar, eu já sei. Começa com o Santos aí, ô babaca. Isso. Babaca é o juiz. Qual foi o melhor jogo aí da rodada? Chamou de babaca, qual juiz. Qual foi o melhor jogo? Você viu o jogo? Você vai com o pé no peito do coitado aqui é Felipe Melo do Estádio 97. Não vacila, não. Você vai ver só o que vai acontecer. Ei, Dodô. Aí eu mando aqui, você viu? Vai de Dodô? É, lógico. Vai do campeão, lógico. Do campeão, O time que passa na Globo. Um travado ontem, né? Tava travado ontem, né? Tava travado e abaixo. Né? O problema foi o ombro esquerdo do Tietê. Fraturou, aí vai ficar um mês. Fraturou? Fraturou. Domingo. Que pena, hein? Vai ficar um mesinho sacanagem. Fora, e eu ia falar que o Tietê, pra mim, foi o melhor em campo. Pra mim também. Né? Não foi, ó? Pra mim foi. Foi, vovó. Mas o Checheca falhou no gol, hein? Ah, ele chegou um pouco atrasado. Não, ele pegou bem. Não, mas peraí, tem que ter mérito. Jogou muito a bola, bonito. Mérito do DG que chegou bem na bola, né? Batendo de fora da área com a perna esquerda. Mas era defensável o chute. Mas ele chegou um pouco atrasado. É. Fazer o e a bola passou meio que por baixo ainda. Não, o Neleca tá com 36 anos. Mas ele é bom goleiro, esse cara. Exatamente. Só nós fica bem. Ele atrasou tanto o jogo que chegou atrasado na bola. É verdade. Mas sabe que eu acho que jogou melhor ainda que o Xexê? Você achou? O Edu, Dracenta, viu? Ele jogou muito. Edu foi bem na Dracena. Dracena, é. O Edu Dracena tá indo bem, Domênico, e hoje pipocou novamente. É, mais uma vez o assunto Borja voltou. É, à tona novamente. Tá atrás dele, hein? É, parece que vocês vão atravessar quem agora? Não vou atravessar ninguém. A tua mãe. Ah, juiz. Juiz o Cato, ele xingou o outro lá. Ó. O Boga disseram. O seu Bento, eu tô aqui vendo o seu Bento. Não vou deixar, não. O Alê deve saber. Eu sou Alê. Então, Alê. Fala, vó. Disseram que o Atlético de Manaus. Medellín? De Medellín. Ah, velho. Diminuiu a pedida, viu, Alê? Então, pode ser que o Palmeiras traga o Boga. Disseram até que o Alexandre tava viajando lá pro Canadá. É assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu assisti o jogo do Palmeiras ontem. Eu achei que é um time está com um treinador novo, portanto tem uma formação um pouquinho só diferente do Cuca, né? Mas ela é bem assim, semelhante no termo tático da coisa, né? O time ainda tá entrosando aí, não tá totalmente entrosado. Entraram alguns jogadores, Felipe Melo, né? Entrou o Dracena, que entrava em alguns jogos do ano passado, não era o titular, era o Mina. Entrou bem. Não me lembro mais do rosto daquela mina. Vai, beija. Não me lembro mais. Não sei mais. Nem que é isso, Ale. Juro, eu não sei o que é isso. Você manja tudo, pô, tem que falar. Você sabe o que é isso, Dudu? Não. O Ben já vai ter uma imersão de samba em breve. Mas você conhece. Eu? Agora. Imersão, é. E também teve a entrada aí, o Moisés não pôde jogar e jogou o Rafael Veiga, né? Que, no meu entender, não foi muito bem na posição, né? Ele também chegou agora também, né? E também teve a saída do Gabriel Jesus, que essa sim é uma perda incrível pro time do Palmeiras. Uma perca. Né? Uma perca incrível, né, pro time do Palmeiras. Não vai ter como compensar a altura. Talvez o Borja, que foi um dos melhores jogadores do ano passado, o melhor foi o que já está lá, né, que é o Guerra. Pode ser que o Palmeiras venha a ter um ataque um pouquinho melhor, né? Porque o Dudu de um lado, o Roger Guedes do outro e talvez o Borja venha a atuar no meio, né? Dudu, você tava de férias. Cara, eu encontrei o Borja. Você falou com ele, né? Ele encontrou você. Você não entrevistou ele? Não, ele foi atrás de você. Não, eu tava voltando do almoço. Ah. Cara, do nada, não tinha ninguém. Mas você perguntou a ele que ele falou que queria jogar no Palmeiras. Queria não, ele ficou sim, ele falou assim. Ficou doido, né? Agora, o Alexandre Matos, na semana passada, ou retrasada, entrou no programa da Fox e falou, olha, eu quero deixar a coisa bem clara. A palavra dele, tá gravado. Palmeiras não contrata mais ninguém até o meio do ano. Ele dá a palavra dele. Você acredita? Ele faz isso, não faz, Benjão? Olha, o Rudy. Oi? Se a gente coloca uma pessoa no ar, pro cara falar... Ô, vó, desculpa. Imagina. Se a gente coloca uma pessoa no ar, a pessoa fala de forma firme, enfática. Ô, Benjão, você lembra do Filipão? Entrevistaram ele. Também, não acertaram com ninguém. No dia seguinte, tava no Palmeiras. Então... Aí a gente começa, aí você começa a criar umas dúvidas, né? Ou você não admite mais quando o dirigente ou o jogador fala assim, por que você não liga pra checar? Então não tem que ligar. Mas você liga, o cara mente? Então, não sei se é o caso, eu não falei com o Alexandre Matos hoje. É porque não mas tem, ele lá na Fox falou de forma, falou. Mas só se beija também, pode acontecer o seguinte, ele falou assim, beija, vou falar em alto e bom tom. Palmeiras vai de Lucas Barrios, William Bigode e Alexandro. Põe ele no ar, Beijão. São os três atacantes do Palmeiras até julho. Isso quando você entrevistou ele? Isso foi... Eu não me lembro. Janeiro? Não. Janeiro, né? Porque hoje... Não, faz janeiro. Umas três semanas já, né? Mas faz umas duas semanas. Então foi finzinho de janeiro. Ele falou, olha, não mas vai... Mas pode ser, Beijão, que, porque estavam pedindo muito no Borja, né? Estavam pedindo uma grana muito alta. Grana, ele né? falou, vai, e ele falou, então, palavra assim... dele, não teve proposta. Então, ele falou, olha, o Palmeiras foi lá, tinha interesse, conversou, os caras falaram em 15 milhões de euros. Então, era muito dinheiro aí, o Palmeiras... Ele falou, o Palmeiras não ia pagar. Mas não dá pra ligar pra agora abaixaram, que falaram que abaixou, aí pode ser que é aquele, a oportunidade de mercado, né? Bom, mas abaixou, opa, então o que eu disse lá atrás agora não vai valer, porque se baixou, tem olha, isso também, ou não tem? Eu vou falar uma coisa que o Beija falou... E ele falou das opções que o Palmeiras tem para centroavância. Eu? Centroavância? Não, fui eu. Não, ele. Ale, isso foi as palavras do Alexandre Márcio. Foi para mim, não. Centroavância. Fui eu, não. Ele falou centroavância? Não. Ah, tá. Eu falo, você não pode? Não e tem, a meiância? Volância tem. Volância existe. A laterância. Eu vou falar uma coisa. Nenhum desses três hoje tem roupa para jogar nesse time do Palmeiras. Concordo. Como verdade, referência. Eu também acho. Tanto que no meu Palmeiras ideal... que não vale muita coisa, porque quem manda é o Eduardo Batista, não tem um centroavante de referência lá. No meu também. Não tem também? Você vê? No meu também não tem. Eu acho que a gente... Sabe por quê, Ale? O meu time ideal é o Moisés voltando, sim, o Guerra jogando do lado dele, com o Felipe Melo e com o Tietê, isso, e na frente é Dudu e o Roger Guedes, não dava pro outro, cara. No meu eu só troquei... Ou você põe o William, Bigode, no lugar do Roger Guedes. Então, o Roger meu Guedes é... dança. Felipe Melo, Tietchan Moisés. E a goleirância, Alê? Dudu, Michel Bastos e o Guerra, tipo de falso ali. De falso também, nova. Pode ser. Ele já jogou nessa função no Atlético Nacional. Esse é o meu. Teve um time do Barcelona que jogou assim, centroavante. Eu não achava que precisava de mais um 9, viu, Lolo? Mas depois Barcelona, do... que ganhou tudo lá, não tinha 9. É. Depois isso. Da Ponte Negra e ontem, eu acho que precisa assim. Não, tudo bem, Volta. Não, mas acho que ele não vai, não sei. Então, enfim. Eu vou falar o que eu tô recebendo de mensagem agora de uma pessoa ligada ao Palmeiras. Deixa eu botar meu óculo. Não é pra você, velho. Ah, tá bom. É pro Domênico Gato e pro ouvinte do Estádio 97. Nossa, ignorou a velha. Não, é informamento dele. Pode, o Guerra vem pro Palmeiras? Pode acontecer, mas é difícil. Guerra não, Borja, né? Oh, Borja, tô com o Guerra na minha cabeça. Se concentrar na notícia, né, Léo? É, você fica me atrapalhando. Você atrapalha, pô. O Borja vem pro Palmeiras? É difícil. Mas que parece que com o fechamento das janelas, o Atlético Nacional tá caindo mais na real. Então. Com relação aos valores. Mas quem te falou isso? Então, o Alê, você entendeu? Ele pode ter falado que não ia mais contratar e a ideia não era mais contratar ninguém. Mas quando tem uma oportunidade de mercado, apareceu, né? Tá com fala, dinheiro em caixa. Os caras baixaram aí, eu queria comprar, eu vou de novo atrás. Lógico. Ou não, Motinha? Acontece. É, aquele cara da loja que te liga e fala, ó... Você não pode criticar o cara porque ele falou uma coisa. Você vem atrás? Vou te dar um desconto de 30%. Exato. Vem aí, o cara velho. Vai atrás e compra, mano. Não é verdade? Sim. E o Palmeiras tem dinheiro, né? Então... Oportunidade de mercado, pô. Bom, agora, enfim, o Domênico, só pra concluir aí, o Palmeiras... Conclua. Então, o que vale, meu amigo Porpeta? É que o resultado foi favorável, 3 pontos, 1-0, aquela coisa toda. E o Palmeiras vai, claro, vai engrenar mais, vai se entrosar mais. Jogadores que não jogaram vão atuar nesse time do Palmeiras, que é o Mina, que vai entrar, ele é titular. O caso do Moisés, que pra mim é titular, entendeu? E o Guerra, que pra mim eu acho que vai ser titular, hein? E o Guerra já pode jogar. Eu acho que não tem como não jogar. O melhor time, o melhor jogador da Libertadores do ano passado não vai jogar? O Guerra já foi registrado e ia poder jogar no próximo jogo. Lembrando que o Tietchan vai ficar quase 2 meses fora, hein? Nesse caso do Tietchan. Então, nesse caso do Tietchan não jogar, aí o Palmeiras vai optar, é evidente. Felipe, tá pagando pau agora, né? Evidente. Evidente. Foi você que inventou evidente agora. Vai lá. Vai chamar lá, na língua portuguesa, lá, o Pasquale. Pasquale falou aqui. É. Quero dizer o seguinte, então deve ser Felipe Melo, é o volante, e deve jogar com 2 meias, que seria o Moisés, que também joga como volante quando tá sem a bola nos pés, e quando tem a bola e seu domínio, ele vai de meia. E o Guerra, é aquele trio. E vai jogar com 3 na frente. Porque o Tietchan não vai poder jogar. E quando ele voltar, aí já é outra história. Agora, só um detalhe. O Tietchan não pode sair desse time do Palmeiras, hein? Não. Com certeza. Não. Grande Xexê. Ale Oliveira, boa noite. Tudo bem? Como é que você tá, querido? Só queria destacar Felipe Melo. Porque eu li muita bobagem por aí. Oh, o Felipe não deveria ter dado a bronca no jogador. Eu gosto de jogador assim. Sim. Mas que veste a camisa. Eu ia falar, esqueci. Não vem fazer graça aqui na arena. Aqui é palestra. Mas, cara, jornalismo, né? Eu só acho que o Felipe Melo, se ele tivesse ano passado, o Palmeiras não teria tomado um sopapo do Nacional, que eu não sei se você sabe, é do Uruguai. Porque o time com aquele Nico Lopes, que hoje está no Inter, o Inter que está na Série B, perdeu do Novo Hamburgo, 2-1, no Beira-Rio. A futebol tá mimimi, hein? O campeonato gaúcho são 2 turnos. Assim, e, mano, você não acha? Acho. Eu gostei quando o Felipe Melo fez aquilo. Eu vibrei mais do que com gol. Também acho. Olha, tem que tomar cuidado. Vamos lá. A torcida adorou, eu gostei. Evidente que todo mundo vai gostar, aquela coisa toda. É. Isso ganha o torcedor, mano. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. O meu medo com relação ao time do Palmeiras pra esse ano... São 2 medos que eu tenho. Um é o técnico que é novo, que é o Eduardo Batista, que chegou agora. É um técnico que passou por times aí. E o único time grande que ele pegou, que foi o Fluminense, não aconteceu nada. E agora vem pro Palmeiras. E foi bem na Ponte Preta, foi bem, né? No Esporte, aquela coisa. Agora, tá pegando um time grande pra disputar uma Libertadores. E tem tudo até pra ser um dos favoritos pra conquistar. Agora, o meu medo é esse é o primeiro. O segundo é com relação ao Felipe Melo. Eu acho que é legal esse... de coisa, a vontade de vencer, aquela coisa. Só que, num jogo que tenha lá uma arbitragem sul-americana que já não vai muito com a dos brasileiros, mano, ontem ele tomava um amarelo. O Simon falou que se fosse na conduta dele, cara, se ele tivesse apitando esse jogo, ele daria o amarelo pra esfriar o jogo. Ele tomaria um amarelo. E ele falou, inclusive, Domenico, que se fosse até um jogo de Libertadores, que isso aí poderia descambar, porque você pega um atleta talvez um pouco mais pavio curto, podia de um Peñarol, de um Boca, do River, o cara já ia levantar e enfiar talvez uma cabeçada ou dar um tapa na cara. Ia fechar o pau, mas eu acho que tem que enfiar o dedo na cara mesmo. Não, mano, mas a gente achar é uma coisa, mas pra... Tudo bem, eu também acho que é legal, o torcedor, parece que saiu um gol lá, aquela coisa toda. Só que, analisando o futebol, Palmeiras vencendo por 1-0, ele faz um negócio desse. Se já tivesse, vamos supor, eu não sabia, acho que ele tinha amarelo já, hein? Ou não, não tinha? Não. Mas vamos supor que tivesse um amarelo, já. O Alê, e meus amigos. Alê, e meus amigos. E ele toma um amarelo bobo ali. É. Vai expulso o time com um a menos, o outro você traz o outro time pra cima. É complicado, cara. Jogador tem que tomar cuidado. Só isso. Eu acho legal, acho que o Felipe Melo vai botar respeito nos adversários. Concordo, acho legal. Gostei que ele meteu o pau num outro aí da mídia aí, que merecia mesmo. Falou um monte, chamou de bobão. Achei legal pra caramba. No ar ao vivo, agora. O melhor é a cara que ele fez, parecia que ele ia falar outro xingamento. A bobão, né? É o Felipe Melo falando bobão, é muito engraçado. Não, mas tudo bem. A maior chegada que ele deu no jogo foi desse cara aí. É. Agora, com relação ao jogador, é o Samuel, né? Isso, Samuel. Então, o Samuel divulgou hoje, bem legal, aí se vocês puderem, vocês vão ver no Twitter dele, ele divulgou, Sombra, falando que tava tudo bem, que aquilo é dentro de campo e bibibi. Ah, ele saiu conversando. É, e o Felipe Melo depois colocou lá que achou legal, a atitude bacana do cara e que também tá tudo certo e que não tem briga. Foi só dentro de campo. Mas o Domênico... Mas você sabe, Ale, que isso daí pode trazer... Você sabe que isso aí pode ocasionar um cartão, o cara pode ser... Mas, Domênico, eu acho que tem muita má vontade também com o Felipe Melo, talvez pela forma como ele se porta aí perante as câmeras. Muitas vezes o cara dá umas porradas, dá umas pedradas aí. A torcida gosta, não tá... né? Então, não, mas a mídia muitas vezes não tá preparada pra ouvir. Às vezes na forma como ele responde determinadas perguntas, pode ser que não agrade também a alguns repórteres, etc. Eu acho que tem uma certa perseguição com relação a ele. Desde a Copa, né? Também, porque o brasileiro adora execrar alguém e crucificar alguém. E escolheram ele naquela Copa de 2010 para apedrejar. É, com relação aí ao que ele faz dentro de campo, ontem, acho que se eu não me engano, acho que ele fez 4 faltas. Na minha opinião, discutem uma que pode ser um pouco mais dura. Um carrinho ali, né? Para uma posição de volante, Ale, normal, normal. Ah, normal, aí você fala normal. Aí você fala, ah, mas esse tipo de intimidação. O Ricardo Oliveira, naquele jogo contra o Palmeiras, ele tentava intimidar o Fernando Praz. O Fernando Praz tentava intimidar o Ricardo Oliveira. No jogo do Palmeiras e Atlético, o Robinho tentava intimidar o Dudu. O Dudu tentava intimidar o Robinho. E assim por diante. Mas, Libertadores, você pega, mano. Você pega, não, aí que tá. Aí que tá. Em determinados jogos, alguns jogadores também provocam da mesma forma que o Felipe Melo provocou. E ninguém fala nada. Passou batido, o pessoal fala, ah, mas é coisa de jogo, acontece. Aí em determinados momentos, quando é um cara que o pessoal gosta de pegar no pé, vão lá e começam a rotular. É igual o jogador quando sai na noite. Ah, concordo. Se é um jogador que já tem um certo histórico, concordo. As pessoas, qualquer saidinho, o cara pode comprar um dog na esquina, vão falar, tá vendo? O cara tá na noite, o cara não tá dorme. Numa larica danada que ele tava. Né? Aí sai lá, tipo, um cara que é bonzinho, às vezes tá quebrando na noite lá, a imprensa vê, mas não publica porque o cara não tem histórico. Eu concordo, então, mano. Só tem o meu medo é com relação a Libertadores. Vem aqueles árbitros ali que... Ah, e outra coisa também... Um time cara brasileiro, pode... os caras já são meio assim... Não, chega de Palmeiras aqui, é pelo amor de Deus. Ah, tá falando campeão, seu trouxa. O que eu acho é o seguinte, ele pode ser malandro, intimidar os caras, fazer tudo isso, eu acho maravilhoso, eu acho isso super válido. Ele só não pode ser expulso no jogo importante. É o que aconteceu aí na Copa do Mundo e ele ficou marcado, embora seja um grande jogador, é que ele foi expulso num jogo enorme. Então, ele pode fazer uma trajetória linda no Palmeiras. Se ele é expulso na final da Libertadores, acabou. Na semifinal... Acabou a história. Então, ele tem maturidade suficiente para entender isso já. Você fala bonitinho, viu? Agora, tem uma coisa também que eu me senti já várias vezes, viu, Beija? Meio o Samuel, o menino... Como assim, Samuel? Por quê? Porque eu já tentei algumas vezes pegar a dona encrenca dormindo, ela tira aquele soninho, eu dou aquele leitinho para ela, beba, na novela. Sim. Que tem uma pílula que ela descansa bem. Aí eu vou, pego a minha chave... Sabe, pega um pano. Tem que fazer pega a chave do carro, pega o cartão. Daqui a pouco ela acorda. Ué? Aí ela acorda, ela me desarma e ainda caga na minha cabeça, que nem o Felipe Melo fez com o Samuel. Gostoso, adoro isso. Não, é igual. É isso. Alexandre! Isso, ela fala. Fala, Alexandre. Eu me senti Samuel. Olha lá. Você é comentarista esportivo. Duvido o ouvinte. Porra, que não sentiu o Samuel já nessa vida. Ela mandou no WhatsApp sua esposa? Ela é um pouco... Ainda ela tava carinhosa nesse dia. Ah, esse dia foi... Eu tava mansinha. Oh, só pra divulgar. Pitadinha histórica? Não. Não. Essa briga, né? Felipe Melo, apresentador. temos hoje Sou o Dono da Bola. Sou o Dono da Bola. Sou o Dono da Bola. É um programa imparcial. Porra, hoje tem a dança do Vampeta, tem o Sou o Dono da Bola. Nossa. Tá brincadeira. Sou o Dono da Bola, que coincidentemente tem o Vampeta no programa. Meu Deus do céu. Então tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97. Mas deixa eu só dar uma informação rapidinho que eu fui checar agora, né? Rapidinho, desculpa. O Palmeiras não fez outra proposta pro Borja. O Palmeiras não fez, é a mesma. É a mesma de lá atrás. O jogador não quis ir pra China, agora recebeu uma proposta milionária, ele não quis. Então o presidente do Atlético Nacional ligou pro Palmeiras de novo. O Palmeiras não aumentou a proposta, não. E no papel, ainda não tem nada, não. Que feio, os caras ligam de volta. Então, só... É lógico que liga. Nossa, agora jogou lá embaixo. É lógico que liga. O Berril foi embora. O Copete foi embora. O Guerra foi embora. Só ficou ele, pô. Não, mas eu acho que não liga, não. Sabe o que eles fazem? Eles mandam aquele olhinho, mandam o emoji. Manda só um olhinho pra ver. Emoticon. Ô, Provolone, manda qual emoji? Manda qual emoticon? Nesse caso, é um emoticon de desespero, fantasminha. Pelo amor de Deus, compra logo. Você acha que vem ou não vem? Hã? Você acha que vem ou não vem? O que a pessoa me disse foi o seguinte: um passarinho? Não, passarinho não fala. Isso aí pra você, meu. Fale pra você. É, que nem aquela piada, né? Que nem aquela piada lá. O pai chamou o filho e falou: pro filho, ó, um passarinho me contou que você anda fumando maconha, hein, moleque. Ele falou: pô, pai, você conversa com o passarinho, eu que tô fumando maconha. Essa é boa, essa é boa. Mas o. Não, o que o cara disse é o seguinte: falou. Mas o que, que você acha, o feeling? Ah, eu vou te falar, filho, eu não tô negociando. O que o cara falou é o seguinte: o Palmeiras fez uma proposta. Então, é aquilo. Fala aí. É aquilo. É aquilo. Se os caras ligaram falando, ah, beleza, vamos. No dia que eu encontrei o Borja lá no Rio, eu falei. Velho, o cara fala do Palmeiras, ele abre um sorriso de orelha até a orelha. Até porque lá ele ganha um salário, acho que 10 mil dólares por mês, gente. Pô, no Palmeiras, o Palmeiras ganha quanto? Gente, ele ganha 10 mil dólares por mês. Ele ganha isso só? Senhor, o João Preto ganha isso no Palmeiras. Se ele vem Palmeiras, ele ganha 80, 90, talvez 100, nem... Talvez não chegue a 100 mil dólares. Só que o Palmeiras pagou, é que as pessoas não... Tudo bem, o cara é mais velho, tem isso também. Mas, gente, o Palmeiras contratou o melhor jogador da Libertadores por 3 milhões de dólares. O Palmeiras não vai pagar 15 milhões de dólares ou 20 mil... Ou 15 milhões de euros ou 20 milhões de dólares no Borja, não vai. O Palmeiras fez a proposta, o presidente tá lá. Qual que é a proposta, Bruce? Você lembra? Ah, tem, os caras não falam na real. O Guerra quanto foi? 3 milhões de dólares. Gente, vamos... Então esse deve ser menos, né? Vamos ao Santos. Vamos, estou pedindo 15 vamos milhões de euros. Não, mas o Palmeiras deve ter feito uma proposta. Olha, falou de Santos aí. Fala pro Pia. Hoje chegou o Bruno Henrique, né? Enfim, também foi caro, hein? 13 milhões. 13 milhões. Tem dinheiro lá. Vai pagar parcelado. E na estreia, na sexta-feira... Que é isso, hein? Show, hein? 6-2. É, evidente. 6-2. Ainda sem Ricardo Oliveira. Não, sem Ricardo Oliveira. Rodrigo fez dois, né? Rodrigo fez dois, fora o pivô, né? Maravilhoso, time do Santos engrenado. É, eu acho que... Onde entra o Bruno Henrique? Bruno Henrique vai brigar pelo espaço ali com o Rodrigo, ali com o Copete. Rodrigo não vai brigar com Rodrigo, nada. Dá licença, rapaz. Rodrigo, ele briga com a bola. Dá licença aí, você tá louco. Você tá louco. Rapaz, ali, ó. Quantos gols, Rodrigo? Maior artilheiro do ano passado, não foi ele? Foi mais ou menos isso. Hoje, no maior time do Brasil, Lucas Lima... Ó, fala só uma coisa, hein? Se o Lucas Lima estivesse no Barcelona, o Barcelona estaria em primeiro no espanhol. Eita. Um passe bonito, na vertical, evidente. É meu Deus. Eu acho que tá muito o Messi demais, deve assistir vídeo do Lucas Lima à noite. Mas quem assiste vídeo do Lucas Lima, pelas minhas informações, é a irmã do Neymar, pelo que eu fiquei apurando. Ah, parece que tá tem, pegando? Tem uma vídeo coisa... com nudes? É, uma virilha marota, pelo menos. Virilha marota. Porque, ó, a porcada aí... Ganhou na sorte. Eu ganhou nada, seu idiota. Fala do seu time. Ó. Foi no sufoco, Azedão? É. As meninas perderam. Ô, oh, respeita aí, respeito aí. Olha o combo, né? Um combo. Corinthians ganhou roubado. Isso é verdade. É ou não é? E o Santos desfilou em campo, senhor. Foi a coisa mais bonita. Mas, o Super Bowl foi na Vila, foi na sexta-feira o Super Bowl. Ai, meu Deus. Mas a atuação do Santos, eu acho que dentre os paulistas foi a melhor, então, né? Então bate palma aí, vai. Com certeza foi a melhor. Eu acho, segura, Zedão. Não, não vou bater palma nenhuma, não. É, mas, meu, você não é jornalista, você não. Você sabe tá que empolgado. Eu acho que tem aí um componente importante pra gente dar uma olhada, né? São os trabalhos que tiveram continuidade. Então, o Fernando Diniz, o Aldax, que já tá há algum tempo, mesmo Oeste, Aldax, e o Dorival Júnior no Santos. Então, não são trabalhos... Não mudou muito, né? Ah, mais óbvio, né? Agora. O Santos nem, inclusive, não perdeu ninguém, né? Não. Aliás, o Santos ganhou. É. Pois é. E eu acho que ganhou taticamente. Você sabe que eu fiquei, quando eu vi o jogo sexta-feira do Santos, eu fiquei com a impressão que o Dorival aproveitou muito dos confrontos que ele teve contra o Aldax na final do Campeonato Paulista no ano passado. Eu achei que ele sugou ali muita coisa algumas do que coisas, o né? Fernando Diniz já faz normalmente. Agora, não é por acaso que esses dois times que a gente está citando aqui foram os dois melhores dessa primeira rodada do Paulista, Aldax e Santos, porque o trabalho já é a longo prazo, né? Continuidade do trabalho. Isso, é verdade. Também o Thiago Ribeiro. Santos, viu? Belo jogo. Né? Thiago Olá, Ribeiro também voltou. Só bem, faltou né? O show da Lady Gaga no intervalo do jogo do Santos. Que foi um show. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Tá louco. Imagina ela entrando por cima da vila. Tá muito parcial, hein, velho. Você tá louco? Ela entrando por cima da vila. Você tá muito parcial, hein, velho. É. Remy Rye. O que é isso? Poker Face. Ela entrando, rapaz. Eu queria o Zedão cantando Poker Face. É. Pensou nos drones ali, ó. Mamá. Olha, só os molequinhos da rua lá jogar bituca pro céu, mas parecendo um bandido. Não, para! Pô, estou louco. Super bola na vila. Estádio 97 tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão. Se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. É, rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show. Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando. Você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! Perfeitamente! O Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano. Tá todo mundo cheiroso, né, mano? Opa, hoje tá, hein, Sombra? Hoje esse estúdio aqui tá bem cheiroso, tá bem perfumado, cara. É, e sabe por quê? Porque a rapaziada tá usando o novo Bozano Extreme. Esse aqui é top, hein? Oh. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, parceiro. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, você vai estar cheiroso. Você não vai matar quem tá embaixo no busão. Você não vai matar quem tá embaixo de você no trem, no metrô, na academia, velho. Você vai ser a sensação do vagão, tá bom? É, moleque, é nóis. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E ó, o ouvinte que for esperto ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Continuando com as manchetes do Estádio 97, Bento. Ah, Corinthians, mano. Vamos lá, mano. Corinthians tá na área. Começaram roubando. É nóis. A única coisa que roubaram foi a sua virgindade, com 90 unidades, sua velha safada. Demos trabalho lá, o time seu Bento. É. É, demos trabalho, 1-0. Que deu trabalho, aí foi aquele gramado ridículo lá. É, mas é assim mesmo, aquilo lá era puca, velho. Vários, era, né, era puca mesmo, pra quem for lá. Não, mas ô Bento, o gramado em si não era ruim. O gramado não é ruim. O ruim é que choveu bastante antes do jogo, verdade. E a drenagem não é uma drenagem aí de um campo top, né? Então lá é um pasto, né? A gente usa na semana lá, tem vaca. Mas, ô, mano, hoje, enfim, assinou o contrato, mandou recado pra torcida, já disse. Sim. Mandou recado já hoje. Já disse, hein? 2 aninhos do contrato. Tá gordinho, hein? Agora sim. Olha, Bento, melhoraram a caneta lá, né, pra também. Sim, ele, sim. Né, ele, porque... Na apresentação ali deu pra ver que ele tá com mais gordura que telefone de açougueiro, hein? É nada, velho. 3, 4 quilinhos pra um cara que é atleta. As aí pochete a mais, hein, mano? Com 15 dias ali, o cara consegue eliminar. É, com relação ao Jadson, a expectativa do futebol dele é muito grande, né, Bento? O cara, quando saiu em 2015, era o protagonista do time, ao lado do Renato Augusto. Sim. Então, o Jadson, se ele conseguir jogar 60% do que ele foi em 2015, eu tenho certeza que o Corinthians será campeão brasileiro. É, com relação aí ao time do Corinthians, é difícil a gente poder fazer qualquer tipo de análise diante das circunstâncias. O jogo de sábado do Corinthians aí contra o São Bento foi realmente um jogo que o campo estava pesadíssimo. É, o campo estava ruim, estava encharcado. Isso acaba limitando muito um time técnico de poder mostrar, talvez, aí o que você sabe fazer melhor, que é tocar a bola. Não é que o time do Corinthians é extremamente técnico, não, não é. Não estou iludindo o torcedor. Mas para um time que está em fase de montagem, como é o time do Corinthians, quando você pega um gramado assim, ainda mais diante do que o Fábio Carilli pede, é um fator que complica e complica demais, cara. Então eu espero que no próximo jogo o Corinthians possa já ter uma performance melhor, porque os jogos que o Corinthians fez na Florida Cup, tanto contra o Vasco no primeiro jogo e contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo contra o São Paulo, o Corinthians mostrou que poderia fazer algo melhor do que apresentou recentemente. Então eu espero aí que o Fábio Carilli acerte esse time do Corinthians e que o Corinthians consiga jogar a bola que a torcida espera também. Agora com a chegada do Jadson, a coisa tende a melhorar. E um outro fator preocupante aí, Bento, é que o Corinthians ele tinha feito um acordo com a Ponte Preta com relação ao William Potker, Benja. Inclusive, o jogador viria após o término do Campeonato Paulista. Existia um acordo verbal entre as partes de que o William Potker não seria inscrito nem na Copa do Brasil e nem na Copa Sul-Americana. Ele foi inscrito aí pela Ponte Preta na Copa do Brasil e isso é uma atitude... E no meu ponto de vista, eu não sei de fato o que foi conversado, mas a partir do momento que você já repassa o jogador após o término do Campeonato Paulista, é muita sacanagem por parte da Ponte Preta inscrever o jogador na Copa do Brasil. Porque por mais que a Ponte também queira jogar a Copa do Brasil, tá na cara que a Ponte não vai utilizar o jogador pro restante do ano. Você vai inscrever o cara agora, sabendo que você não vai contar com ele? Isso é sacanagem, velho. Isso é sacanagem. É, eu não sei até onde isso daí foi amparado dentro de um contrato ou algum acordo verbal, mas o Corinthians emprestou já dois jogadores para a Ponte Preta, que foi o caso do Luca e foi o caso do zagueiro Iago. Aí a Ponte Preta vem dar dessas. Eu, se fosse a diretoria do Corinthians, aí, se puder melar a transação dos jogadores do Corinthians que foram para lá, eu pediria de volta, nem que for para deixar os caras treinando lá no Parque Ecológico, velho. Nem que for pra colocar os caras correndo atrás de capivara no Parque Ecológico. Não. Mas pede jogador de volta. Ponte Preta tá achando que é não, quem, velho? E sempre a Ponte Preta, lembra? Quando ela tirou um sarro também, ela tem esse negocinho com o Corinthians, não, mas, né? Quando o William Potker ficou aqui. Ô, gente, sai. O William Potker não quiser vir pro Corinthians. Não, mas a questão não é essa, Benji. O combinado não é caro, velho. A questão não é essa. Isso aí, né, Benji? É questão de respeito com o combinado. A gente não sabe o que foi combinado. Esse que é o problema. Eu, se sou o William Potker, eu ponho a mão na perna e não jogo mais nem no Campeonato Paulista. Do que eu li. Há um tempo, combinado era o seguinte, que o Potker viria pós-Campeonato Paulista. Mas a gente não sabe, porque... É porque o próprio Potker, na saída do jogo lá, ele foi vaiado pela torcida no intervalo, Sombra, ele tá descendo pro gramado. Aí ele falou, é estranho, quando a gente joga bem, faz gols, decide a favor da equipe, a gente é vaiado. Quando joga mal e não faz gols, também é vaiado. É. Falou, já me dediquei bastante pela Ponte Preta, e tava na cara que ele tava insatisfeito ali em ouvir aquelas críticas. Mas ele falou, inclusive a respeito aí do acordo com o Corinthians, ele falou... Engraçado que até agora eu não assinei nada com ninguém. Falou, não tenho nada assinado com o Corinthians. E as pessoas estão falando que eu tenho. E outra coisa, meu, vendeu, entrega, cara. Esse negócio de ficar lá, velho. Vendeu, entrega. Não fica assim. Isso não é uma regra, né? Mas ficou bem no Palmeiras, beijão. Vai ser criticado quando não faz gol. É ruim pra todo mundo. É ruim pro jogador. Se o Palmeiras é campeão. Você defendeu a venda e entrega, Mota? Se o Palmeiras. Ô, vó. Se o Palmeiras. Desculpa. Se o Palmeiras não é campeão. Os caras xingam pra quê? Ele vendeu entrega. Ele deu uma pioradinha depois que foi vendido, isso é verdade. Ah, vendeu entrega, acabou, já era, o cara tá com a cabeça longe. E só relembrar aqui também, Bento, quarta-feira o Corinthians ele pega a Caldense pela Copa do Brasil. Sim. É, repassando aí o que é o regulamento, Sombra. Caldense que onde jogou o Casão, por empréstimo. Boa. É? Eu e a Baby do Brasil lá. Ele gostou? Ele tem. Quando ele tava ainda na. Tem um carinho pela Caldense? Deve ter, porque ele foi emprestado pra Caldense. Aí depois que ele voltou pro Corinthians pra jogar em 82. E eu adoro Minas Gerais, cara. Minas Gerais é bom mesmo. Coisa linda. É top. Um beijo, eu queria te chamar pro jantar de sexta-feira no Paris 6, lá debaixo do Gabaú. Restaurante lá. Mas lá tem Paris 6? Tenho. Mas, ó, só repassando a informação com relação ao regulamento. Obrigado. A informação do regulamento da Copa do Brasil. A primeira fase da Copa do Brasil, Sombra, ela é por ranking. Ou seja, o time que tem a pior colocação no ranking joga em casa. Joga em casa. Só que o adversário, ele joga pelo empate. Ou seja, o Corinthians contra a Caldense vai jogar lá no campo da Caldense. É um único jogo, não tem volta. O empate do Corinthians. Você não tem aquele jogo de volta. E não tem mais aquele lance lá de tipo, se eu fizer dois gols, não traz o jogo pra São Paulo. Não tem jogo em São Paulo com a Caldense. O mesmo vale pra São Paulo e Motoclube. Pois é. Se o São Paulo vai contra o Motoclube e perde, tá fora. E relembrando... Corinthians perde da Caldense e tá fora também. Sim. O empate favorece Corinthians, favorece São Paulo, favorece o time visitante. Na segunda fase da Copa do Brasil, Sombra, persiste ainda... O jogo único. Só que aí o critério é por sorteio. Porque aí os dois times que... Vai, passou o Corinthians, passou São Paulo. Ambos na próxima fase, independente do adversário, vai ter um sorteio de mando. Com um jogo único, independentemente de quem seja. É uma coisa. Se houver um empate, não, aí muda, Montinha. Se houver um empate, penalidades. E a renda, maninho? Vai pra quem? Vai 60-40. Mas que eu acho meio louco pro vencedor. Isso, né? Sim, pro vencedor. Sim. Cada fase, praticamente cada eu fase é uma regra. Você não achou muito aí ruim? Aí vai pra terceira fase. Essa é outra regra do segunda rodada eu acho muito ruim. Sortear mando. É, vai sortear. A terceira fase. No mínimo ranqueado. A terceira fase é no Guagô. A terceira fase é no Guagô. A quarta fase é Joaquim Pô. Quinta fase. Para o ímpar. E aí, assim, vai se jogar dois cacheta, um, dois nas um, oitavas, truco nas quartas. Mas aí, rapidinho, a gente tava falando do futebol americano. Ontem, na prorrogação, jogou pra cima a moeda. Sim. E decidia quem queria atacar. Atacar primeiro. Eu sempre escolho a coroa. Na verdade, é uma coisa. Então vem aqui, Gabi, eu vou te pegar. É que você não mas é muito velho. Então você tem espírito jovem. Obrigado. Então não, o seguinte. Pô, mas quem ataca naquela circunstância depende. É melhor. Porque o primeiro a atacar, se fizer o touchdown, acabou. Agora, se não tivesse feito. Aí o que que aconteceu? Por exemplo, se tivesse feito um field goal, o outro time, pra não perder, precisava fazer um field. É óbvio que quem ganha a moeda vai escolher atacar. É lógico. Mas aí eu não sorteio. Conspirou no final. Mas não era assim, a regra era diferente. Mas a sorte. A regra era a seguinte, o cara fazia o touchdown, você tinha a chance de fazer um empatar. Entendi. Mas a regra... Tudo bem. Deixa a regra assim, Sombra, não muda não. Ah, na verdade, quem ataca é o Rudy. Eu vou mexer toda essa regra do futebol americano aí. A gente vai fazer o NFL 97 já. Ótimo. Ótimo, ótimo. Você vai jogar em que posição? Eu jogar? Não, a gente só fala. Eu preciso jogar futebol pra falar de futebol agora, mano. Ei, mano. Mas deve dar um pezinho desse tamanho correndo. Você que gosta de gordas também? Adoro. Ficar naquele meio, o cara se agarrando, se empurrando. Ah, eu queria jogar no ataque só pra ser defendido por aquele gordão. Nossa. Deve dar uma ereção na lomba. Nossa. E eles são grandes, hein, velho. Tem uns caras de 130 quilos, 150. Que abraço gostoso. É verdade. Nossa. Continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de FIFA Mobile, da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Extra, você merece extra economia. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ai, ai, ai, começou tudo de ano, novo. Começou o ano, né, velho? Tudo de novo. Opa! Bem-vindo 2017, começamos. Mas vou falar, viu? Não mudou muita coisa do ano passado, não, viu? Começamos com o campeão do ano passado aqui, ó. O placar do Estádio 97 informa. O campeão voltou. O campeão voltou. Lá na Arena Barueri, lá. Tinha ninguém lá, hein? Conta comigo aqui, ó. Altax. Ui. São Paulo 2. Mas ó, teve uma evolução, né? Ano passado foi 4-1. Esse ano 4x2. Quem sabe ano que vem é 4x3. Eu tenho o dedinho do Senna, hein, entendeu? Não pode criticar o cara que tomou 4. Não é porque ele tá com 100% de falta de aproveitamento que vão criticar o cara. Não tem vitória ainda em jogos oficiais. Olha, eu achei uma audácia a diretoria contratar o Rogério Ceni. Entenderam? Vocês não podem ter rido dessa piadinha aqui, mas garanto que o Vampeta não dormiu essa noite. Tá rindo à toa, mas com o bolso vazio. Mas tá. Seu Bento do céu. Vamos lá. Nossa, e ainda para aquela coisa, é um desastre, né? Ainda o Wellington nem machucou, pode ficar de um mês. 20 dias. Estirimentos. É, princípio 20 dias. Estirimentos. Exatamente. Estirimentos. Beleza. E olha, mais uma vez o Jair falou, precisa de atacante, tá? Ah, mas o problema de São Paulo não foi só esse, né, seu Bento? Atacante, né? O mais surpreendente foi as falhas individuais na defesa, principalmente, né? Uma defesa completamente desorientada, apagada, né? Os jogadores estavam aéreos, pareciam erros individuais gritantes no São Paulo, uma coisa louca, eu não entendi. A única parte do São Paulo que eu achava que não ia dar problema esse ano era a defesa. E ontem que a gente viu foi eles não se comunicavam, não sabia quem tinha que marcar quem, completamente perdido. Mais perdido que calcinho, Lua. Exatamente. E Alê, não era para o São Paulo, o único problema que o São Paulo não tinha, Alê, né, era a defesa. Ninguém se preocupava com a defesa de São Paulo. Mais ou menos, né? Não, porque se você, porque você tem o Maicon, você tem o Rodrigo Caio. Mas o Douglas, você confia? Não confio. Bufarini na esquerda, você confia? Então. O Catra, chegou o Catra. Eu vou falar igual pra você. O Mano secou tanto o Bufarini. Eu não. Mas tanto que o Bufarini é o melhor do mundo. Quem tá ferrando o Bufarini é o Rogério, Paquito. O Bufarini foi a pior partida dele no São Paulo até agora. Ué, mas é que tá. Mas ele tava no lugar errado. Mas o Rogério, você põe na conta do Mano. Não, põe na conta do Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni errou. Jogador por jogador, ô Motinha, aquele Júnior é muito mais jogador do que era pra ele jogar ontem. Então, a partir do momento que você tem um excelente lateral direito, que é o Bufarini, tá certo? Mantenha o cara ali e dá chance pro menino jogar. Ali o Rogério errou. O Rogério queria inventar Bufarini na esquerda e quer descobrir a roda, aí também é osso, né? A grosso modo, né, a gente pode falar o que quiser aí, pode falar sobre várias situações, mas em resumo, ontem o São Paulo começou pior do que terminou o ano. Começou pior do que terminou. Isso não é uma cornetada, não é isso. Isso é só fazendo uma análise do jogo, né? Cornetada seria se eu chegasse e falasse assim: olha, pelo amor de Deus, já não dá mais o Rogério, não dá já mais certo. Já tira, né? Não vai. Então, assim, eu não quero fazer nenhuma crítica isolada em relação a isso. Só acho que, por exemplo, não penso assim: ah, a defesa bateu cabeça? Bateu cabeça a defesa. Só que é o seguinte também, né? O time inteiro criou espaços que vinha o Aldax tabelando cima, em cima da defesa. O Rodrigo Caio, ele se via sozinho na marcação. O Thiago Mendes, ele não colaborou nem para armar, mas nem para defender, né? O que eu acho que até o próprio Rogério, quando viu o jogo que o time dele fez, ele deve ter ficado muito decepcionado. Eu acho que nem ele esperava, por mais que fosse um começo de trabalho, nem ele esperava que fosse um jogo tão ruim. Tão ruim, porque esperava-se um pouco mais, esperava-se. Sim. Acho que até mesmo ele esperava. Só que o São Paulo, o Rogério, esse tipo de jogo, de sistema de jogo que o Rogério quer implementar, é um tipo de jogo de level alto, de nível alto. Vai demandar muito tempo, mas muito tempo. Paciência da torcida. Muito tempo e paciência para conseguir implementar esse sistema. Encaixar, de jogo. Né? E mais qualidade técnica individual também. Né? Aí é que tá. E com o passar do tempo, e isso ele já deve saber, vai constatar que muitos dos jogadores não estão aptos a entender esse sistema de jogo. É um sistema de jogo e fazer que demanda o que ele quer, né? Muita atenção, você tem que ficar ligado o tempo todo. Sim. Você tem que. A zaga. Força física. Tem que estar ligada sempre no meio de campo. E o meio de campo, assim. O time se locomove em 30, 40 metros, assim, né? Vai e volta. Exatamente. Se vai e cria aquele espaço no meio de campo, quando o atacante ele vai marcar a saída de bola, o meio de campo acompanha e a zaga também. Sim. Foi que o Mike perdeu a bola e não conseguia voltar também. Aí também vários. E ontem, Douglas. O Aldax, eu não sei se você assistiu o jogo ali. Sim, sim. O Aldax, ele se livrava ali dos atacantes que marcavam a saída de bola. Passou a primeira linha. Passou, tchau, um abraço. Já era. Aí, estourava tudo na cabeça da zaga e do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ficava perdido, não sabia o que marcar. É. E o Rodrigo Caio chegou uma hora que pensou assim, meu, eu vou ficar só na zaga, porque eu não posso ir pra frente. Porque atrás não tem ninguém pra segurar. Ficava aparecendo ele foi indeciso, ele falou, ou eu fico aqui e vai acontecer mais besteira ou não. Agora, é uma corrida contra o tempo. Porque o Rogério, com esse sistema de jogo que ele decidiu implementar, que é muito bacana, um sistema de jogo bacana mesmo, vai precisar de muito tempo. E paciência, muita paciência da torcida. E como disse o Alê, precisa de jogadores, precisa de lateral esquerdo, precisa de meia, precisa de atacante, de gente mais qualificada. E jogadores que sejam mais espertos, mais atentos, né? Sim. Então, isso vai ser necessário, vai ser necessário. Nós, torcedores, precisamos ter muita paciência. Agora, vai ser difícil pro torcedor ter paciência. São Paulo visita o Motoclube agora pela Copa do Brasil, vai pegar... Mata assim, logo de cara, né? Vai pegar o pessoal do Motoclube lá com jogo da vida, estádio lotado. Primeiro na sequência, jogo. O São Paulo recebe a Ponte Preta, que é time bem montado. Time de Série A, né? Time de Série A, time bem montado. E depois o São Paulo visita só o Santos Futebol Clube, que tem o tipo de jogo que o Rogério um dia imagina conseguir implementar. Treme mesmo, já vai tremendo aí. É o melhor 1-11 hoje é o Santos. É. Futebol jogado. Isso, não estou falando nem o que vai acontecer. Eu acho que a questão toda... O Rogério quer implementar, ele já tem feito hoje no Audax e no Santos. Sim. Agora, como que... Demanda tempo, né? Esses quatro jogos iniciais aí vai ser uma barreira de... Vai ser uma grande barreira. Porque vai chegar barreira uma hora que ele pode abrir mão disso, né? É. Porque ele vai ter que começar agora a implementar um jogo que segure o jogo, que não tome gol. Ele vai querer mudar, de repente ele volta com três zagueiros. Desculpa, agora, a direção do São Paulo não é por causa do jogo de ontem. Porque a meu ver mesmo isso, a semana passada que atrasada, já vai lá. Pra mim o São Paulo é a sétima ou oitava força do país, e olha lá. Uhum. O jogo de ontem, não é que ele falou assim, nossa, você esperava ontem jogando muito. Esperava não. Que algo tivesse acontecido, mas o futebol de ontem foi horrível. Acho que o próprio Rogério não deve ter acreditado. E também pegamos o vice-campeão paulista que tá bem arrumado. Vocês não acham que a ausência da torcida prejudicou o São Paulo? Ah, porque se o estádio tivesse cheio e a torcida empurrando, pode ser que... Para, não, erro de visual não vai... Sabe por que não? Não foi falta de raça, mano. O São Paulo foi goleado pelo próprio Audax no Campeonato Paulista do ano passado, com praticamente só São Paulinos dentro do estádio lá em Osasco. Então, mas não tava lotado também, né? Tava lotado. Tava lotado. Tava lotado só de São Paulinos e tomando mesmo jeito. Você viu, aliás, deu 2.000 e... Aliás, ô, mano... 2.219, é, muito similar isso a tudo que aconteceu entre São Paulo e Audax no ano passado, aconteceu ontem. Ou seja, trabalhou-se muito, mas no primeiro jogo nada aconteceu. Tem algumas novidades, né? Eu fico imaginando uma coisa. Se a defesa do São Paulo tivesse batido cabeça, como no jogo de ontem, principalmente no primeiro e no segundo gol, e o Rogério Ceni fosse o goleiro do time, ele ia pegar os caras no intervalo pelo colarinho, ia dar no meio dos caras. Sim. Ia cobrar, ia reclamar, ia dar bronca como líder, como sempre foi, né? É. Como treinador, ele já não pode fazer isso, porque foi ele que escolheu esses caras. Claro. Foi ele que colocou o Buffarini na lateral esquerda. Foi Exato. Ele que colocou o Douglas. Já muda, como... né? Já muda. O Douglas isso foi como o maior caseiro. Erro do Rogério mas, ontem. Mas é nada contra o Douglas e nem a favor, não é isso, mas eu acho que assim, do jeito que estourou tudo em cima dos caras. Não, mas tudo bem, mas... Até ferra a vida do jogador, cara. Eu concordo. Acho até que ele foi... Esse otimista é a palavra. Enfrentar um time tão arrumado, tático... Talvez o time mais chato do Campeonato Paulista seja o Audax. Santos. É, o Santos acho que é o melhor time. O Audax é o time mais chato, taticamente mais bem organizado, que tem solução pra tudo. E você tentar subir a sua primeira linha de marcação, enfrentar o Audax desse jeito... E o Audax está acostumado a sair desse tipo de marcação do adversário. Talvez tenha sido um otimismo exagerado. Mas... Há quem pergunte o seguinte, se não é muito otimismo do Rogério Ceni em tentar implementar um sistema de jogo tão inglês para começar. Pode ser. Pode Qual ser a sua opinião? Começo. Agora, o que eu acho é o seguinte, que se você tem uma última linha um pouco mais forte tecnicamente, aí você tem, vamos supor, Rodrigo Caio e Maicon. Sim. Uma zaga já consolidada. Só tem na proteção. Uma coisa mais tradicional, né? João Schmidt, compacta. Por exemplo, que é um volante que a gente já sabe da qualidade, junto com o Thiago. Então você já tem um time que vai se defender melhor. Uma estrutura melhor, né? Se protege mais. Ele fez algumas escolhas. Ele não pode dar no meio dos caras. Ele que escolheu os caras. E mais, ele vai ter que contar com esses caras daqui pra frente. Então ele tá vivendo algumas experiências novas. 2-0 com pouco tempo de jogo, ele de treinador, o que fazer? Ele vendo as falhas individuais e não pode arrebentar os caras, porque ele não é mais o capitão e líder do time, ele é o treinador. Então, são coisas que ele vai ter que começar a conviver. Ah. E conforme ele for passando, ele vai começar com a experiência a tratar melhor com tudo isso. Tudo que se viu até agora, treino é treino, amistoso é amistoso. E pra valer é pra valer. Agora começou o pra valer. Do pra valer, verdade, é que ele vai tirar... Com 15 minutos de pra valer, ele vai tirar mais conclusões do que 10 amistosos seguidos. E ele pode optar por fazer o arroz e feijão, né? Realmente, é, mamava. E sabe o que dói o coração? Sabe o que dói? Ai, fala, vô Mauro. Olha, tomar um gol com o calcanhar do Ítalo, viu? Então. Isso aí dói. É isso que eu ia falar. Dói o dois calcanhares. Dois gols. Tem uma coisa que é pra dois gente refletir. Calcanhar. E que meu Deus, hein? Fernando Diniz e o Aldax traz pra gente, pro nosso dia a dia aqui, é o seguinte, eu falei aqui, claro, mas o São Paulo também ganhou com, perdeu, não foi bem, com o Douglas na zaga, claro, com o Farini na esquerda, não sei, e o Aldax, e o que o Fernando Diniz tem nas mãos pra trabalhar? São jogadores, na sua maioria, jogadores que não têm um grande valor de mercado, médios, né? O Ítalo é um exemplo, que foi pro São Paulo e não deu certo, praticamente não jogou, quer dizer, com esse material, sim, ele consegue fazer times bem competitivos, né? É verdade. Bom, vai precisar de muita paciência. Muita paciência. Acho que muita coisa que o Rogério talvez tenha planejado por um mês, dois meses, ele vai mudar de ideia em pouco tempo. Talvez. Vamos aguardar. Agora, temos que ter muita paciência e a direção de São Paulo tem que fazer a parte dela. Tem que trazer jogadores. O Leco tem não tem mal, dinheiro, né? Eu sei. Entrou agora uma grana. Vai ter que acelerar o processo. Vai ter que acelerar o processo. E o Hernanes, pra quem não sabe, tá acertando com a China. Então aquela história de vir pro São Paulo já tá movendo. O Jusilei ainda não tá resolvido. O Jusilei não tá resolvido, mas ele postou numa mídia social, é verdade, eu não vi que ele veio cantando o hino de São Paulo numa live. Bela fonte essa. E dizendo agora que é tricolor paulista, mas é um bom jogador. Uma fonte boa essa. Mas ainda é pouco. Sim. O São Paulo vai ter. Nós, torcedores, vamos ter que ter muita paciência, viu, Domênico? Ô, Domênico, antes de você chamar o Alê, só falar do clube, só dizer que tem uma coisa errada lá, viu? O que tem de errado lá? Ó, tá com um probleminha lá. Tem um campeonato interno. Como assim, campeonato interno? Do sociável, né? Meu Deus. E o que que acontece? Tem um locutor lá com umas caixas de som. Por isso aí já, viu? E eles ficam gritando lá. Meu Deus. É. Oliveira contra não sei quem. Não pode ser. Os times. E o pessoal do tamborel se desequilibra todo, porque o áudio atrapalha. Mas esse não é um problema. Então, Leco, ó. Vamos mudar isso lá, viu? E a entrada do Pimenta na competição tá mexendo lá com tá esquentando com a política botou do um tempero clube. Diferente. O Pimenta botou um tempero diferente, só espero que não guarde pimenta no chapéu. Vê com apoio só do pra Abílio, fazer a pergunta, né? Pro Alê. Alê, o Fernando Diniz, né, que hoje é o técnico do Aldax, você acredita que ele é o que tem a maior experiência, tirando o Dorival Júnior, que é um cara mais experiente e tal? Eu não gosto do Dorival, acho é fraco também, pra mim é fraco. Mas, ou não, né? Colocando ou não, você acha que é o técnico mais experiente dos que estão aí hoje? Não. Bela pergunta, hein, Domênico? Foi forte, foi fundo no argumento. Eu acho por que... Bela pergunta? Tá me esnobando? Elogiando, Elogiando o quê, ô Carlos? Eu acho que... Fazer uma pergunta pra ele, ué. Eu acho que, potencialmente, se você pegar esses treinadores aí de hoje... Eduardo Batista, o do Corinthians que vem da categoria de base Carilli. Lá. Carilli. Eu acho que ele é o mais... O Rogério Ceni que também nunca treinou. É isso que eu tô falando. Como não tem argumento? É o mais experiente, fora o Dorival Júnior, né? Não, então. Eu acho que ele é o mais corajoso, mais ousado e que eu acho que tem as melhores ideias. E mesmo se você colocar o Dorival, que é líder do bonde dos fracos de feição, né? Como é feio o Dorival, né? Parece que ele tá do avesso. Mas você pegar o Dorival quando tinha 42 anos, a idade do Diniz hoje... O Diniz tem um trabalho, assim, que você pode elogiar mais do que o Dorival no começo da carreira dele. É verdade. Eu acho que na idade, assim, potencialmente, o Diniz é o treinador com um futuro aí brilhante. O Eduardo é igual mulher de anão, né? Por quê? Porque ele a Lecover vive no pequeno. Meu Deus. Estádio 97 aqui na Energia 97 tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. Extra, você merece extra. Economia. Ô, mano, tô sabendo de um empreendimento novo. Opa! Né? Você Opa. Pode contar um pouquinho, porque o que tem de ouvinte do Estádio 97 tá querendo um empreendimento novo, cara? Opa, então se liga só, Sombra, vou falar agora do Conquista Jardim Amaralina, hein? Esse aqui é top demais. Que é uma baita dica, rapaziada. Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping, hein? O Raposo Shopping ali, você conhece, Benjamin? Você nunca foi no Raposo Shopping? É top demais, cara. Legal lá. Ó, ver a família feliz é bom demais. Raposo Tavares, né? Lógico, cara. Raposo Shopping, Raposo Tavares, ó. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo pra vocês, hein? Já viu as parcelas? Cabem direitinho no seu bolso, rapaziada. Atenção, hein? A partir de R$ 499. Vou repetir, porque você não deve estar acreditando agora no carro, né? Vou repetir, hein? Parcelas a partir de R$ 499. Pode acreditar, cara. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. A chance de você sair do aluguel é agora, meu irmão. Não vacila, não. Quer mais vantagens? Aqui, rapaziada, você vai viver cercado de muito verde em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região, rapaziada. Com entrada facilitada e TBI e registro grátis. Isso aqui alivia um lado, hein? Além da possibilidade de usar o seu fundo de garantia, o FGTS, tá legal? Conheça o decorado na Rua Savério Quadril. É isso aqui, ó. Rua Savério Quadril, número 620, quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá bom? Ó, na Rua Savério Quadril, 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ligue agora mesmo, 3781-4133. 3781-4133. Ou acesse conquistamaralina.com.br. Conquistamaralina.com.br. Muito bem, é isso mesmo. Estádio 97 convidando você. Olha, a gente vai ter o resort do Estádio 97, você já sabe, no Opa. Mês de junho, nos dias 17, ou melhor, dias 9, 10 e 11 de junho. Vai ser legal demais, tá bom? Muito bacana, dias 9, 10 e 11 de junho, no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Você já sabe bastante dele, tudo que vai acontecer, né? E vamos fazer uma promoção legal pra quem quiser ir no resort, viu, Bá? Vamos fazer o bacana aí, olha. Nós vamos presentear o ouvinte do Estádio 97, que fecha hoje o resort do Estádio 97. Hoje, atenção, ligando lá na Lotus Travel no 28964665. Anotou o telefone? 28964665. Aquele que fechar hoje vai ganhar uma camisa oficial Opa! Do seu time, tá bom? Então, aquele que fechar hoje vai ganhar uma camisa oficial do seu time. Resort do Estádio, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho no Bourbon Spa e Resort em Atibaia. A gente vai falar em breve aí de mais atrações, mais coisas que vão acontecer, além aí do stand-up do Rudy Landucci, Sim. né? Além dos jogos de futebol de botão. Agora tem o Ale Oliveira. Hã? O Ale participa, o Ale Agora Ale, participa? O Ale Olheira faz o decreto. E tem Ale Olheira? Quer pedir dinheiro já, E tem né? decreto também ou não? Tem. Tem o Benja no solo também. Tá? Tem, a gente vai fazer o samba lá, que eu e o RG já estamos organizando. Você vai ter o samba? O Benja vai cantar? Vai. Eu? O samba é... Você é o vocal, Benja. E a gente vai fazer um time também, que eu e o Rudy estamos organizando. É, mas eu não sou perna de pau, você não tava zoando. Agora você precisa do meu futebol, né, Rafa? Você é mais grosso que a perna da Graciane Barbosa. Isso é outra conversa. Pode respeito aí com as pessoas. No meu time você vai jogar. Ó, tá oh, e no dia... A semana que vem, dia 16, nós faremos o Happy Hour do Estádio 97, tá? É. Qual o dia que é dessa mesmo? É. Quinta-feira. Olha o desespero dos caras, velho. Que boa notícia, hein? Nós faremos, vai ser na Audio Club. Onde você disse que vai amanhã lá ver o Thiaguinho? Thiaguinho. Então... Dia 16, vamos só fazer aí na quinta-feira o Happy Hour do Estádio 97. Coisa vamos linda. Fazer o programa misturado ao Happy Hour. Para início de comemorações de 18 anos do Estádio 97. Que legal. Oh, vai ser legal demais. Então quem ligar no programa e falar parabéns Estádio 97 pelos 18 anos, ganha direito de ir no Happy Hour com o acompanhante, tá bom? Bacana? Não paga nada Bacana. Pra entrar. Você paga aquilo que você quiser. Vai, comer. Vai poder tirar foto com o mano, com o vai, com todo mundo. Vamos montar um backdrop Opa, lá pra tirar legal. Foto. A galera Se vai quiserem, tirar foto. A gente tira, né? É verdade. Tudo vai ser tirar com o Rudy que nunca vem, né? Mas tudo bem. Ó, E o Alê, você pode pedir na hora, pega o seu celular, que você for, pede pra ele fazer um decreto, que ele adora fazer individualmente decreto. Eu gosto mesmo. Decretos individuais. Quando você encontra ele na pra rua, cada pessoa. Tem normalmente coisa submetida. Põe o nome de todos os seus amigos. Encontrou ele na porta de algum lugar, fala, Alê, faz aquele decretinho pessoal. É. Às vezes o cara tem muitos grupos, faz um pra cada grupo. É, lógico. Na hora, né? Lógico. Na hora, né, Alê? Pô, os caras me mandaram agora. Agora não, mandaram esse final de semana, Sombra. No WhatsApp, abordaram o Pelé, cara. O Pelé tava entrando num carro. Vocês viram? Foi pra ele mandar um abraço pro grupo. Ô, manda um abraço pro grupo do WhatsApp aí, Pelé. Aí, Pelé, é só isso? Um abraço aí pro grupo do WhatsApp? O Edson ou o Pelé? Fala, entende, mano. Entende? Aí o Pelé mandou, cara. Aí os caras começam a repassar, mas é um negócio viral, né, cara? O pessoal às vezes acaba encontrando um famoso na rua. Você já teve que mandar abraço pra grupo de WhatsApp, Benjamin? O pessoal já pediu pra você? Você na praia, sei lá, em Marizias. Mas é melhor pra mandar... Na hebraica, vai. É melhor... Pessoal, o grupo do diamante. É melhor mandar abraço pra grupo de WhatsApp que mandar pra quem morreu, né? Ah, também. Verdade. Domênico Xavier. O Alê não sabe, mas Domênico Xavier. Ele tem mania de felicitar pessoas que morreram. Quem falou isso aí? Vocês estão inventando? Amanhã, meio-dia, cara. Se você tem um ente querido que já partiu dessa, o Domênico vai fazer aqui... Não vou fazer nada. Uma mesa branca, mano. Ele vai chamar essa pessoa, tá certo? Ela vai chamar essa pessoa. Nome. Ele vai psicografar ao vivo amanhã no programa dele de manhã. Domênico Xavier. A mensagem de algum ente querido seu. Cara. Ô, mano, o Domênico toma um gole de café. Ele toma um gole de café e incorpora qualquer um, velho. Eu mandei um abraço outro dia pra Rosimeri. Vou incorporar, já vou falar onde eu vou incorporar. Não, que isso. O RG que foi acolhido? Pega uma mensagem do RG. Amanhã o Domênico. Que Domênico? Vocês estão loucos? Amanhã. Vocês tiraram que eu tô mandando na hora um abraço que pra você morto. Ouvir no programa. Que isso? É o Domênico? Vai descer no Dodô. Vai? Vai incorporar. Não desce nada. Ele é o cavalo? Não, aqui não desce nada. Eu já entrei no Domênico. Aqui entrou. Já entrei. Já. Só se foi na tua mãe. Ah, o Katsu. A mãe da Gnaldinha amanhã, só na hora que tocar o atabaque. É. Só amanhã. O Alê já tem cartão, eu queria provocar ele pra tomar o amarelo, velho. O Alê tem cartão? Disciplinado, né, querido? É disciplinado. Vamos ao telefone, vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vêm ao vivo, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. É, vamos aqui aos cachorros do Asdrúbal. Vamos ver. Ó. Cachorro pequeno. Que raça é essa? Esse é pequenês. Não é. Poodle. Ah, poodle não é. Isso é um Spitz. Nossa. Spitz. Gritinho. Nossa, é irritante, hein? É. Latidinho sem vergonha isso daí também. É igual o cachorro do Ben, já latia assim e ele doou. O meu? É. Ele doou. Alô? Alô? Não, não doei não. Quem fala? Tá lá ainda? Durval Ferreira. Ô, Durval Ferreira, do que mais? Durval Luiz Boro Ferreira. Ah, vem 3C sem juros, vem sabe? Vem quatro. É, vem. Porque ninguém chama Durval, né? Não. Hoje? Ah, porque nome de velho. Qual é o nome de velho? Ué, Durval. Nome de velho. Quem que hoje você vê uma criancinha chamada Durval? Vai na venda do seu Durval. É, não tem. Isso tá é coisa do nome antigo. Novo? Ah, tá cheio de Durval. Vocês também. Nome velho. Que nome velho? Nome é, idade, é que no nome não tem mais. Hoje as crianças chamam Rude. Você conhece idade? Você conhece um Cauã com 60 anos? É, então. Mas não tem Thiago com 60 anos. Hã? Tiago com 60 anos. Eu conheço Tiago com 30, 40, acho que é da nossa geração. Então, acho que tem Tiago. Fala isso, conhece um Kaique? É. Com uns 50, 60 anos? Não tem. Um Sami. Alô, ô velhinho. Pega um brasileiro chamado Pablo. 34 anos. Com 60 anos, também não tem. 3.4. RG, 34 anos. Qual é o bairro que você mora aí? Ah, o RG não tá. Barra Funda, Danilo. Barra Funda. É muito fácil. Fácil, facilíssimo. Não tem nem o que falar. Mas você não vai falar? Mesmo sendo fácil? Não, Zona Oeste. Benjamin, é isso aí. É que o cara espera se falar. Zona mas aqui Barra Funda é tão fácil, né? Fácil. Aqui do lado do Bom Retiro. É ali. Ali, né? Nova Barra Funda. E o time aí, brother? É Verdão, Domingo. Ah, é Verdão. É. O campeão. Aí, o Série B. O campeão. É o campeão. Cala a boca. Ô, você assistiu o jogo? Assisti. O que você achou? Ah, eu achei que o time tá diferente do ano passado, né? Ah, diferente. Mas, pra melhor ou pra pior? Pra pior, falta um não, pouco tá de... pior ainda. O time sentiu a falta do Moisés. Tá todo mundo falando isso. Não, mas ainda não dá pra chegar no nível que tava no ano passado. Mas isso é normal, não, né? No futebol é normal. Ah, sim. Chegaram peças novas, tem gente... A gente saiu, deu uma ferradinha em vocês, né? A gente agora tá... Mas isso, talvez... Tem peça de reposição, Domênico. Não, sim, com certeza. Tem solução no banco. Com certeza, o Palmeiras tem praticamente dois times, né? Ô, Lolo, completinhos, agora, né, eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu fui a que mais falei, agora o menino Jesus... Isso que surpreendente ele lá no Manchester United. Eu tinha certeza que ele ia arrebentar. Ah, eu não achei que não, viu? Mas tinha certeza. O moleque tá arrebentando no Brasil, não vai arrebentar lá fora? O Agüero lá ficou olhando com medo pra ele. O Agüero virou banco. O Agüero. Virou banco. Não, inclusive o Agüero tá pedindo pra picar a mula, cara. É lógico. Tem uma proposta aí do Paris Saint-Germain pra contratar o Agüero e parece que até o Real Madrid tem interesse ali. Se o Jesus não sentiu a camisa do Parmeira, vai sentir do Manchester City. Também tem isso. Falou tudo, vó. Tem a dúvida. Eu falo bonitinho, né? Mas não é. Eu tava na cara que o moleque ia lá e arrebentar. Não, mas com todo respeito ao Manchester City, que é um grande time também, mas é uma camisa menos pesada do que de um Barcelona, de um Real Madrid, de um Bayern. É, esse tipo de camisa, talvez, se o Gabriel Jesus tivesse chegado mas ali olha, numa condição diferente... Mas olha, eu vou falar pra você, mano, o moleque... Ser... Não, mas eu acho também, Domênico, que é difícil... Mas pode pegar qualquer camisa, ele não tem esse negócio... Mas o futebol inglês é difícil, dele, né, mano? A performance dele é inquestionável. O moleque chegou lá, num país que ele não domina o idioma, é um país aí que muitas vezes as pessoas dizem que os ingleses... Eu particularmente não conheço a Inglaterra, mas... Todo mundo que vai pra lá fala o inglês por característica uma pessoa mais fria. Então o moleque poderia se sentir inibido com essa característica toda, não só com relação a dentro de campo. Mas é um país que ele não domina a língua, tá certo? Ele não fala inglês. É, jogar num local que as pessoas não te acolhem. Porque uma o brasileiro. Do caramba. Sabe, é um puta frio, só uma bolada no saco pra ele morrer. Mas a torcida acolheu ele muito bem, fez até não, a torcida sim, mas o inglês em si, né, Domênico? É aquele povo mais frio. O dia a dia que é mais difícil, né, mano? Então, porque muitas vezes a gente tem que analisar a vida do cara, Domênico, não somente dentro de campo. Porque dentro de campo ninguém vai questionar o que ele pode render. Mas fora dele, às vezes aí o cara, quando não tem uma boa convivência na cidade, ou ele não se adapta à cidade, ele às vezes não vai. Mostrar dentro de campo aquilo que ele poderia mostrar, porque o cara tá infeliz. Viu o Gabigol difícil. Na Itália? O cara falou que tá sendo humilhado, tá numa situação difícil. O cara ganhando um pau e meio por mês morando em Milão. Tá difícil pra ele, imagina pra mim. Bora. Mas beleza, né? Seria mais fácil pra ele do que pro Gabriel. Lugar, né? Sim, né? Teoricamente sim. É, Itália é um idioma que até você consegue, mesmo não sabendo o italiano, mas você consegue pegar uma frase ou outra do italiano. Já o inglês, o cara não sabe. Porra, e o cara colocou o Agüero no banco, velho. E ele faz muita falta aqui, viu? Eu achei que não. Faz, lógico faz. O Willian fica... O Willian parece um anãozinho lá, fica perdidinho, viu? Não dá pra comparar o Willian com ele, né? Não dá. Não dá pra comparar o Willian com ele. Olha que velha corneteira, hein? Não dá pra você comparar o Barrios com ele, não dá pra comparar o Alexandre com ele. Os que estão no Palmeiras não dá pra comparar. Eu acho que o Willian não é nem 9, ele tem que jogar aberto. Agora o... Mas o Willian não é 9. É, mas ele tá jogando assim, tá perdidinho. Mas o Gabriel Jesus, ele também não era 9. Ele começou jogando aberto, depois ele foi centralizado. Eu acho que o Gabriel Jesus tem mais qualidade técnica. Lógico. Pra atuar. Olha, dá dó do Willian, viu, ô Dodô? Mas tá começando um trabalho agora, né? Eu acho que o time arrumadinho do Palmeiras com ele vai bem, velho. Honestamente também, eu acho que ele ontem não jogou bem. Foi bem. Não, ele já não tá jogando bem faz um tempo, né? O Bigode não tá bem. Ele vem pro Palmeiras pra tentar recuperar o futebol que ele jogou no Cruzeiro bicampeão, né? Vamos aguardar também. Tem aí o Moisés pra voltar. Tem o Guerra que ainda tem que entrar pra jogar. Então pode ser que o time melhore, né? E pode ser também, com a entrada dos dois... Essas bolas cheguem mais nele. Ontem não chegou muita bola no Willian. Não chegou, cara. A bola não chega lá. É, mas o Palmeiras ele tá desfalcado ainda de dois jogadores que serão titulares. Titulares. É o caso do Moisés e do Guerra. Né? Mano. O Guerra joga no próximo. Oi? O Guerra já entrou no próximo. O Mina também tá fora, né? E o Mina tá fora também. Ô, Américo, você sabe que o Guerra estreou essa semana, né? Estreou? Guerra. E lá é o Espírito Santo. Ah, é? Não tá vendo não o que tá acontecendo? Tá pegando, velho. Meu, que loucura que tá acontecendo lá. Meu Deus, lá tá pegando. Isso aí, tem que praticamente executar vagabundo. Você viu o IML lá? Não tem vaga. Não tem vaga pros corpos, cara. Tão tudo jogado no chão. Ó, agora eu tava vendo o vídeo, o cara andando de bicicleta. Sério? Mas o que tá acontecendo que eu não tô sabendo? Não, sério. Não, porque muita gente não tá sabendo, inclusive eu. O Espírito Santo tá tendo uma... Ah, estão de greve? A polícia tá de greve. Os familiares fecharam. E parece os... Só que é de realidade. É real, não é? Parece os filhos do Batman, Gotham City, cara. É igual. Os bandidos tomaram conta, nego dando tiro. Ah, Ah, não. Os caras andando na polícia. Nego passando em ponto de ônibus, de moto. Meu, tomando tudo de gente pobre. Tudo que vai lá, virou terra sem lei. Os caras destruindo loja. Matando, os negros estão andando armado na rua. Tá parecendo o Mad Max, não tá? E aí o IML, cara, eu vi hoje a matéria, o IML tá lotado. Porque não cabe mais corpos. Ah, eles estão tudo jogados no chão. Ô, Benja, sem querer pesar um pouco o programa, mas assim, na verdade, o país já tá na mão dos bandidos há muito tempo. É que o governo passa uma maquiagem aí, né? Mas é que dessa. Mas já você viu o Rio de Janeiro, bandidos há muito tempo. Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, tá feio. É que agora virou zona, mas né? Mas é que se você ver as cenas, se você ver as imagens... É que agora escancarou de vez, não, né? Não, cara, é que sem polícia os caras fazem o que quer, velho. Sim, é. Mas isso pode acontecer em outros lugares, em breve. O Espírito Santo tá derrubando mais corpo que o Caio Castro. Meu Deus. Agora surgiu aí o papo do Borja de novo no Verdão. Você gostaria? Claro, estão precisando de um atacante, né? Assim, um matador. O Alexandre entrou, não fez. Né? Ele tem a qualidade do ano passado, mas não. É diferente, não, né? Ainda o Alexandre, ele foi melhor que o William Bigode. Porém, na marcação, né? Ele viu até um lance que o Botafogo chegou pra chutar e ele tava lá pra ajudar a defesa, inclusive cortou e tal, aquela coisa que ajudou. Mas o Alexandre é um cara mais lento, né? Mesmo porque ele tem uma idade um pouco mais avançada também. Então não tem aquela mobilidade que um atacante... Né, ele só vai jogar bem se o time estiver bem. Aí faz gol. Agora o time tava um espaçamento, não tava, Lula? Tinha. Não, mas o Alexandre tem mais hora de banco do que o office boy, né? Ah, o... com certeza. Agora, que eu fico meio assim só, que é uma situação que a gente já... O William também, viu? Criticou algumas vezes. Você pegar aí só os jogadores dessa posição, da centroavance, pegar o Bigode, pegar o Barrios, que tudo bem que não é o Palmeiras que paga, e pegar o Alexandre, só aí, quanto que não dá esse pagode? Ah, uma grana, hein? E aí a gente tá discutindo aqui se deve jogar com o centroavante ou sem centroavante. Quer dizer, então aí algum erro de avaliação existe, né? É. Ele que... Doutor, fala, velhinho. Te perguntar, o Tietchan, ele saiu machucado? Não... O segundo o seu Bento, ele fraturou, né? 20 dias fora. 4 semanas fora, um mês fora. Esse vai fazer falta, hein, doutor? Esse faz, esse é porque... é o melhor meio campo que tem. Aí eu pergunto, dá pra trocar o jogador, Norberto, se inscrevido outro... Agora, tirar se é por lesão, pode. Pode pôr uma frouxa, o Rodriguinho. Porouca, velho. Por que não recua o Moisés pra fazer aquele papel de segundo volante? Mas ele vai fazer. Alguém. Então, e coloca o Rafael Veiga pra jogar com o Guerra. Mas tem que trocar no... Ele não vai jogar a primeira fase. Ah, velho. Mas deixa lá, o cara. É importante poder correr o campeonato. Isso é uma estátua. Porra, 28 jogadores, você vai ficar chorando por causa de um, velho? Não, é que não tem porque, volante. Vovó, se você tira ele agora, na segunda ele fase... Ele pode voltar. Então, aí você tem que tirar um pra pôr ele de novo. Ah, mas tudo bem, mas pelo menos fica um a mais agora. Entendeu? Vocês têm que admitir que eu dobrei vocês agora. Não, dobrou nada. Dobrou nada, não. É o problema do Raul Gil aqui, que sai um banquinho, entra outro. É, né? Vou falar, o que eu dobrei aí, eu vou botar em você. Ah, não! Ô, Durval, um grande abraço a você. Obrigado pela sua participação aqui no estádio. Só falar um negócio, eu estive no resort do estádio no retrasado. Retrasado? Foi demais. No retrasado, não foi ano passado. Mas vocês são demais, viu? Foi muito bom, levei meu filhinho, tudo. Foi bom, sensacional. Mas é que cada ano melhora. Então é o seguinte, só porque você está participando ao vivo do programa, você tem 5% de desconto se fechar o resort desse ano. Combinado, e ainda vou ganhar a camisa, né? Fechar hoje, sim. O lance da camisa é fechando hoje. Isso. Mas aí é fechando hoje, aí tem que ligar lá na Lotus Travel. 2896-4665. O Bar já tem o seu nome. Hã? Vou falar com a Juliana lá. Puta, ela fala tanto de você, cara. Como assim? Não, outro dia. Oi, Ju, tudo bem, beleza? Pô, meu, Durval não me ligou mais. O Durval não me ligou. Sério, cara, sério. Nossa, não fala com a Ana lá. Eu respeito. Não, essa é outra, Juliana. E eu quero participar do Happy Hour. Qual é a frase? Qual é a frase? Eu preciso de ajuda. Olha, é tão simples. Olha, quando você vai dar parabéns, vou dar parabéns ao Rudy. Parabéns, Rudy Landucci, pelos 12 anos. 12. Parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos. Muito bem! Olha, só lembrando, que quando você for lá, pede o decreto pra ler pessoal, que ele tá doidinho pra fazer. Aliás, você vai estar lá também, né, Rudy? Vou. Na quinta. É legal, as pessoas podem pedir uma imitação. Com certeza, pra eu faço gravar com o maior prazer. Sim, eu já faço isso. Eu já faço isso no meu show, com o maior prazer. Se quiser, eu faço o Benja, que ele adora. Eu? O Benjamin. Não, o Benjamin. Não, mas vai ele me liga. Aquele, mas vai com aquele módulo, e se é o Ganso? É. Se é o Ganso? Ele me ligou outro dia. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Falaram que o Rudy joga mal. Eu joguei o campeonato, tudo. É. O Rudy fez gol. Ah, então tá bom. Peraí. Pera aí, rapaz. Ah, mas abandonou o time, né? O dia mala. Mas depois a mulher brigou com ele. É, abandonou o time. Não, tadinha, abandonou. Ela não teve... todo mundo lá o gol que ele fez. É. E a mulher brigou com ele. Ele gravou, fez aquele cara, né? Do DVD. É. Não, fez não. Um videozinho do DVD. Não, só pra defender. É, aí ela depois não sumiu. Nada. Eu que quis ficar no quarto, porque mala. O quarto é muito bom lá. A cama é ótima. Tá, mas você tinha que voltar pro jogo. Eu tô falando muito sério. A cama é tão boa que eu não consegui voltar pro jogo. Ah, então você assume que você abandonou o time. Mas eu falei isso. Mas não pode. Não pode. Não, ele abandonou. Foi, gente, o Mano assistiu o UFC com o Mano lá no hotel, e o que valeu a pena mesmo foi ver o jogo do Palmeiras com o Domênico, cara. Impagável isso. É uma coisa bem insana, né? E o Domênico representou bem o papel de palmeirense, né, cara? Ele comenta tudo, aí o Benja se... É um personagem. Eu? Todo mundo ficou tranquilo lá. Lembra disso? Mas eu vou esse ano eu vou. Boa, legal, cara. Então tá certo. Eu tive que fugir, lembra? O Rubão ainda teve que te salvar. É, os caras queriam me matar, velho. Eu peguei o controle remoto, ele ficava mudando o canal, lembra? Durval, um abraço pra você. Temos o seu nome completo, ele vai ser passado pro pessoal da Lotus Travel, pra você poder garantir o seu 5% de desconto por ter entrado aqui ao vivo no ar, e como já foi em outra oportunidade, tá bom? Ganhou de nós. Tá bom. Valeu, tá bom? Obrigadão, Sombra. Valeu, cara, um abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, que agora vai trazer o dono da bola. Começando mais um, eu sou o dono da bola. Comigo, craque Neto. Que, pra falar a verdade, se você não sabe quem sou eu, devia nem estar assistindo meu programa. Essa que é a grande realidade. É como diria o Datena. Agradecer a Band. Se não fosse a Band, não tava ninguém no ar. Essa que é a grande realidade. Veloso, você tem pra falar aí seu destaque inicial. Concordo com você. Eu acho que Felipe Melo é o pior volante da história do futebol. O Márcio Araújo dá de 10. Por quê? Porque se o Márcio Araújo tivesse na Copa de 2006, pra falar a verdade, o Brasil não teria perdido. Neto, desculpa atrapalhar, né? Mas o Felipe Melo foi expulso na Copa de 2010. Pô, fala a verdade, foi 2006, pô. Ah, não, tá certo, né? Foi 2006, foi o que errei, né? Até porque é você que é o dono da bola. Pô, que os caras são brincalhão, cara. Eu joguei bola, né? Na época, né? Que a meia pesava, né? Que pra falar a verdade, hoje em dia... tem mais tatuagem aí do que futebol, né? Mas, pô, nunca fiz meu cabelo moicano. Até que, pra falar a verdade, nem cabelo eu tenho. Né? Vampeta, o que você tem pra dizer aí, né, sobre a estreia do Audax, que, pra falar a verdade, é um dos melhores times do mundo. Eu vendo Juventus, eu Real Madrid, eu não vejo diferença pro Audax. Essa que é a verdade, hein, Vampeta? Olá, eu sou o Marcelão, e o Tinoco, né, que jogou no Guarani de 90. Abraço pro Tinoco, pro cara bacana, esse cara aí é 10. Valeu, Tinoco, tô esperando lá o esquema das primas lá em Campinas, pra falar a verdade. Marcelinho, pô, Vampeta, você só conta história mentirosa no ar. Pô, por ninguém aguenta mais. Pô, você é comentarista, cara. Pô, tu quer ser humorista, vai fazer stand-up. Pô, vai fazer igual o Fábio Porchat, o Marcelo Adnei. Esses caras, sim, são humoristas. Que, pra falar a verdade, pô, o Danilo Gentili sair da Band, baita bola fora, o seu Saad aí, baita sacanagem. Essa que é a grande realidade. Olá, lá, Marcelinho, Marcelinho tomou uma bebida. Ele começou a cuspir fogo de verdade. Ele começou a cuspir fogo. Todo mundo rindo. Pegou fogo lá no puteiro, porque ele começou a cuspir fogo de verdade. Pô, ninguém aguenta mais essa história aí. Porra, é que história mentirosa. Que, pra falar a verdade, mentira é o que reina no futebol, né? Vamos pro intervalo, faturar, porque pra falar a verdade é o que mais importa aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, esse cara. Esse Vampeta tá igualzinho. Sensacional, Vampeta. Parabéns, Rude. Valeu, Ricardinho. Ô, Vampeta. É chupeta. Bom. Fala, Benja. Falei outro nego, Marcelinho, tava Marcelinho, Ricardinho, né, o Rincon, 2000. Mas ele tava viajando, a chuva, caiu um ZT na rua. Um monte de gente na rua, na Paulista. O gente tava pelado, todos lá, rapaz. Aí não sei o que aconteceu. No final, na Paulista, na Consolação, explodiu um prédio, caiu um prédio. Quem que tava no prédio? O Luxemburgo tava lá. O Ricardinho deu risada ali, derrubou o fuzileiro todo. Pô, é mais uma história mentirosa no ar. Ninguém aguenta o Vampeta. Sensacional. Estádio 97, tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Agora eu vou ativar aqui o meu FIFA Mobile. Ah, boa, Sombra. Isso boa. Porque você é esperto, você é ligeiro. Acho que sim. Ah, lógico que é. Porque agora eu vou falar do FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Ó, tá coçando, tá de bobeira no metrô, no trem, no busão. Tá agora trabalhando igual nós aqui no Estádio 97. Tá esperando aí a sua namorada sair da faculdade pra poder dar uma carona pra ela. Tá esperando a sua mãe sair da consulta médica. Tá agora na recepção do dentista, cara. Tá vacilando aí de bobeira? Baixa agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, cara. Esse jogo é top, cara. Esse jogo vai salvar a sua vida. Você que tá entediado, muitas vezes você fala, pô, não tem o que fazer. Pô, tô de saco cheio de ficar olhando coisa no WhatsApp. Baixa agora mesmo o FIFA Mobile que você não vai se arrepender. Aí você vai falar, pô, mano, tô meio sem dinheiro, começo de ano, complicado, não dá pra gastar um turu agora. Cara, você não vai gastar nada. É um presentão da Electronic Arts pra vocês. O jogo é 0800, o jogo é de graça, o jogo é free, cara. Então não precisa atrasar os boletos das escolas do teu filho, atrasar aquela compra do material escolar, atrasar a mesada da mulher, atrasar a mesada do marido, porque tem mulher também que banca a mesada pro marido. Não precisa se preocupar, o jogo é de graça, tá bom? Cadê os fifeiros de plantão? Todo mundo acessando agora a Play Store ou a Apple Store e baixando o FIFA Mobile. O jogo é leve, tem apenas 100 mega, cara. Não é preciso deletar nenhum outro aplicativo que você tenha no celular, aquelas fotos de família, aqueles videozinhos de sacanagem que o Benja tem. É, moleque, baixa agora, porque o jogo é levinho, tá legal? Ó, jogabilidade fantástica, cara. Esse jogo foi desenvolvido especialmente para smartphone, tá legal? Deixando o jogo muito dinâmico. Você vai ter aquele controle como se fosse do próprio videogame mesmo, para poder direcionar o seu boneco, indo para esquerda, para direita, para frente, para trás, enfim. Você vai ter os botões de passe, de lançamento. É idêntico com o controle de videogame, cara, só que na tela do teu celular. É muito mais legal pela praticidade, tá bom? E olha só que bacana, hein? Quem acessar agora o Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, vai me assistir dando um show, dando uma aula de FIFA Mobile pra vocês, tá bom? Inclusive, vou agradecer o pessoal aqui da EA Mobile, que tá marcada no post. Caso alguém queira saber ainda mais sobre o jogo aí, sobre o FIFA Mobile, pergunte pro pessoal, que o pessoal tá ali pra dar uma atenção pra vocês. Então, eu vou convidar agora o Motinha a se aproximar, já que ele tá filmando. Eu tô aqui, ó, no Eventos ao Vivo. Tem aqui, ó, os desafios do dia. Filma um pouco as caspas do mano, assim. Eu não tenho, cara, eu sou careca. E eu tomo banho também. Pessoas carecas não têm caspa? Acho que não, né? Não? Acho que não. Então, heróis do time, meu desafio é fazer gols aqui no goleiro pra ganhar um emblema do time usado pelo plano de heróis aqui. Então, vamos lá. Plano de heróis? Sim, é um escudinho que eu vou ganhar aqui, porque eu vou meter gol nesse goleiro prego aqui, ó. Cobranças de falta lá, Motinha. Paga uma madeira aqui, ó. Ah, eu vi outro de escudo homênico. Ó. Vamos ver se entra. Tá lá, guardei. Eu sou um monstro, velho. Eu sou um monstro. Não, eu tenho que fazer 4 gols aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 10 tentativas, eu já marquei um gol e eu preciso fazer 4. Então eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, vou bater mais uma falta. Vamos ver se entra. Na trave, errei a segunda. Mas vamos lá. Daqui a pouco eu ganho. Eu sou um monstro nisso aqui, mano. Putz, a bola bateu na barreira e foi na mão do goleiro. Daqui eu guardo, hein? Ó. E me lembra o Marcelinho Carioca, cara. Ó, paga um pau aí, Motinha. Ó. Ah, o cara pulou aqui, mano. Que frango, velho. Meu bíceps é do tamanho do tórax desses marrecos aí. Olha lá, ó. Tá lá, é nóis. Tô matando a pau aqui. Valeu, Sombra. É o Valeu. FIFA Mobile da Electronic Arts. É nóis. Beleza, agora vamos falar do Extra. Porque compra no Extra. Benja. Vamos, Benjamin. Benjamin tá moscando, ele tá em outro planeta. Se sou eu? Vamos falar do Extra. Ô, Benjamin voltou. Que mesado, cara. Eu tava mandando um negócio pra vocês aí. É. Nossa, que Loki que você é, Benjamin. Não, hoje eu tava. Deu uma desligada. Eu vi. Porque era um negócio importante. Imagino. Olha lá. Mas olha só, amigo, chegou o Festival da Limpeza do Extra. A maior variedade de marcas e produtos com ofertas imbatíveis para você deixar sua casa sempre limpa e perfumada. E aproveite nossas promoções para cuidar da casa, das roupas, compra a cidade que você merece com muita economia. Detergente em pó Omo, 4 quilos, apenas R$ 29,99. Nesta embalagem, 1 quilo sai por apenas R$ 7,50. Lava-roupa Ariel, 50 lavagens, R$ 29,50. E nessa promoção, a lavagem sai por R$ 0,59. 59 centavos. Limpador Veja Gold Multiuso 500ml por R$ 3,49. Nova embalagem e fórmula com duas vezes mais poder de limpeza. E tem mais. Limpador perfumado Veja 2 litros, R$ 8,99. Tá bom? Não. Detergente líquido IP com 6 unidades por R$ 7,98. Nesta embalagem, a unidade sai por apenas R$ 1,33. É isso aí, amigão. Já sabe, né? A limpeza rende muito mais com Extra Economia. Chuck! Muito bem. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. No oferecimento também de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Vai tocar o nosso Asdrubal e o seu Canil. E, ó, o canil, cadê o Canil do Asdrubal? Cadê? Cadê o Asdrubal? Abre o Canil aí, Asdrubal. Esse é pequenininho também. Ó, a Domênica imita uma potra. Faz aí, Domênica. Imitei na tua casa. Uma potra? Eu sei, eu lembro. A mãe. Ah, o que é isso? A tua mãe, é. Uma eu não sei. Tranca. Aí, Domênica. Imita do Aguinaldinho. Não, por quê? Toma um cartão amarelo. Você não posso ter ido na casa dele pra imitar pra mãe dele? Expulsa ele pra gente ir no banheiro, senhor. Pra gente ir no banheiro? É engraçado. O quê? O outro trouxa do... Do Mota? Da linha. Foi esse trouxa aqui do. Ó, apontou pro Alê. Eu tô quieto. Eu? O Alê! Já levou fumaça. Jamais falaria do Alê. Imagina. Eu apontei pra esse trouxa aqui do Azedão aqui. Mais acusado. Aí ele xinga todo mundo, acontece nada. Ué, eu não posso ter ido na casa da mãe do cara e imitar lá pra mãe dele. Não, não posso. Pode. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Vou fazer um live lá. É legal. Alô? Legal, ah, é legal. Oh, mas ele foi verdadeiro agora, ele falou dando uma agulhada mesmo. Opa, quem fala? Rodrigo. Rodrigo, tudo bom? Tudo bom. Rodrigo do quê? Rodrigo Teodoro Santos. Quantos anos, Rodrigo? 30. Ah, 3.0. E o bairro? RG. Ah, cadê? Jardim Maricela, Grupo Brasilândia. Se eu não me engano, é na Vila Brasileira, não é na Zona Norte? Já falou. Eu não ouvi. Como não ouviu? Tá chovendo aí, amigo? Não, não, ah, tá um sol. Tá caindo uma chuvinha grande. Não, tem lugar de São Paulo que não, não tá chovendo. Não, deve estar agora uns 43 graus, céu azul. Ô, besta. O pessoal tá na praia, né? São Paulo é gigante, tem lugar. O pessoal tá surfando lá. Tem lugar que não chove. Se chove num canto, não chove no outro, é besta. Ó, agora que chegou pra mim o trabalho que o Beja tava fazendo aqui, que ele tava entretido. E nota tá do trabalho. Por mim. Hã? Da minha parte, você tá ainda desculpado, viu, Beijo? Porque ele tá abastecendo... Alexandre! Ele tá abastecendo o nosso grupo de informações importantes. Bem didático. Muita estratégia. Muita estratégia. E, por sinal, tem um no nosso grupo que às vezes ele quer fazer um tipo, né? Ah, é verdade. E aí ele não consegue. Mas é mais gay que o Mota, velho. Esse é. É o Vieira? Gente, o Vieira, velho. Nossa, o Vieira, olha, eu te falar. Não, mas o Beja tá fazendo um grande trabalho. Tem mais vídeo aí importante do que na Blockbuster. E ele ajuda muito numa parte que é aquele O Benjamin, é impressionante a quantidade de vídeos educativos que você arruma pro seu grupo. E ele ajuda muito no quê? É impressionante. E olha que eu filtro, viu? ele ajuda eu muito. Eu só mando pro nosso grupo que eu acho que eu acho legal. Oh, mas, ô Mota, você não se sente desprestigiado? Porque teu negócio é o churro de carne. O Vieira manda. Aí, quando o Benjamin manda um monte de pornografia assim, envolvendo mulheres, cara, você não se sente assim desprestigiado? Não, de jeito nenhum. Eu tenho as minhas fontes. Eu tenho outros grupos que tem outros vídeos. Mas você fica com nojo do nosso grupo, é isso? Não, não tenho nojo. Ah, eu sei que o Beja. Eu gosto de sacanagem, eu gosto de ver putaria. Então, o Beja tá vivendo um grande momento, ele me ajuda muito com. Principalmente o sexo artesanal, né? É. Ele quer. Você vai apanhar em casa? Alexandre! Você é comentarista. Você é comentarista. Esportivo. Quero ver um dia quem encrenca pegar esse celular, velho. E aí, qual que é o time, ô brother? Bicampeão mundial, o único. Depende, pela FIFA? Tricolor paulista. Ah, então vamos pela FIFA uma vez só. Ô Rodrigo, e aí, cara, beleza, meu? Beleza. Tudo bem com a vida pessoal, tudo bem, né? Caminhando, tamo aí, sobrevivendo. Tá sobrevivendo. Certo. E a vida futebolística? Não jogo mais, só torço, né? Tá certo. E a vida de torcedor? A vida do quê? De torcedor. Boa, tá boa, tá boa. Aqui, tá boa? Tá boa, cara, tamo aí. Me diz uma coisa. Você assistiu o jogo do Tricolor ontem? Assisti, cara, assisti. Então, olha, você agora é o nosso comentarista. O nome dele é Rodrigo Deodoro, é isso? Agora, com você, Rodrigo Deodoro! Da Fonseca. Rodrigo Teodoro. Rodrigo Teodoro. Isso. Tá bom, então, vamos lá. Rodrigo Teodoro, comentário. O que você achou? Acho que no jogo não foi muito bom. O Chaves erra 10, mas ontem fez 2 gols. Né? Meio de campo... Não existe. A zaga bateu cabeça, mas dá pra levar pé na zaga do São Paulo, porque tem ótimos nomes, ótimos jogadores, né? Rodrigo Caio, mesmo jogando de volante, dá pra ser um ótimo zagueiro. Esse negócio de comentarista é complicado, hein? É complicado, né, cara? É, na hora cornetando lá. É isso que eu falo. É difícil pra caramba, mas é melhor que trabalhar, né, também, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Puta isso raquetada é verdade. Agora, hein? Isso é verdade. Isso aí é uma ótima diversão, né? Mas o que você achou do geral, do time? Pô, o Rogério arrumou o time bem? Você achou que falhou alguma coisa? Eu achei que o Rogério deu uma entrevista falando que faltou comunicação. O Sidão deu uma entrevista falando que o time não fez o que treinou. Então, é complicado, porque não dá pra acreditar no que eles falam, né? Leva um walkie-talkie. Mas o Rogério não tá falhando aí, Sombra, no ponto de vista de vocês? Porque eu acho que ele insistiu com o Buffarini na esquerda, não só pelo jogo de ontem. Mas o Buffarini rende muito mais jogando na lateral direita do que na esquerda. Não, e aquele Douglas lá também que o São Paulo colocou na zaga, colocando o Rodrigo Caio um pouco mais avançado pra fazer o papel de volante... Eu acho que você perde mais um grande zagueiro também, porque o Rodrigo Caio, por mais que ele goste de jogar de volante, eu acho que ele se dá melhor jogando de zagueiro. Eu acho que pontualmente... Concordo com o Mano. Pontualmente, você é um dos que mais bateu nessa tecla aí de que colocar o Buffarini na lateral esquerda é perder um bom lateral direito e não ganhar um lateral esquerdo, né? Uhum. Faz tempo que você fala isso, é verdade. Na prática, acabou sendo assim, né? Porque mesmo lá nos Estados Unidos, o Buffarini também na esquerda não correspondeu. Agora, esse é um pontual, né? Uhum. Esse é um problema que você pode, de repente, resolver mais rapidamente. Agora, a questão maior é como dar a sequência, como você entrosar esse time diante daquilo que o Rogério pensa. Até eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Rodrigo, vou estender para o próprio Mano. Vocês acham que lá, no seu íntimo, o Rogério Ceni ficou extremamente decepcionado, assim, tipo... Ou melhor, o Rogério acabou esperava tendo mais. Um choque de realidade, ele acabou tendo um choque de realidade, que nem ele acreditava que pudesse ser tão ruim quanto foi. Evidente. Eu acho que sim, Sombra, principalmente se ele tiver como parâmetro a partida que o São Paulo fez contra o River. Porque não pegou um time bêbado. Por mais que o River ele não viva um grande momento, mas ainda é o River Plate. Mas amistoso é amistoso. Então, né? Mas tudo bem. Mas é aquele amistoso que não tem cara de amistoso. Porque um jogo entre brasileiros e argentinos nunca tem aquele quê de amistoso, por mais que seja. É, então o São Paulo, diante do que apresentou contra o River, gerou uma expectativa talvez muito grande no Rogério. Uhum. E o primeiro tempo do São Paulo contra o Corinthians também foi muito bom. É. Aí quando você para pensar e tem aquele choque de realidade, porque aí o São Paulo pegou um time que vira e mexe, surpreende no Campeonato Paulista. Tava arrumado, é o Aldax, bem arrumado. O Aldax, né? Ele sempre faz boas campanhas. E o São Paulo foi engolido ontem, eu concordo contigo. É, talvez o Rogério tenha se decepcionado bastante, porque ele devia ter uma expectativa muito boa de que ele poderia ter êxito nesse primeiro jogo valendo, né? O Edmundo tem uma teoria que os times que foram para a Florida Cup não se prepararam tão bem quanto os que ficaram aqui. Mas baseado por que a teoria? Acho que, segundo ele... Muito níquel e pouco... É, segundo ele... Concordo com o Benja. Não, beijou o Edmundo. Aí eu tava pensando, não sei se ele tá tão errado. O Zé Ricardo, do Flamengo, não quis ir. O Eduardo Batista não quis ir. O Dorival Júnior não quis ir. Ué, o Palmeiras não quis ir. Então, o Eduardo Batista. Então, mas é que tá. O Palmeiras, ele fez uma partida bem abaixo do que ele pode também contra não, mas nós estamos falando, o Botafogo. Não, mas você mesmo tá falando aqui. Da decepção que você acha que o Rogério Ceni teve com São Paulo. Sim. Não foi do Palmeiras. Você falou, não fui eu. Mas, Benja, eu acho que se o Santos... lembrei que o Edmundo falou. Eu não sei se ele tá tão errado. Será que lá os caras estavam se preparando como se fosse se preparar aqui? Porque... Acho que sim. Eu acho que não. Mas você sabe que me assustou ontem. O melhor time paulista, você sabe o que me assustou ontem? Diga. Que assim, tudo que o São Paulo treinou era pra ser um time de tocar bola rapidamente, né? Aquela coisa que a gente já fala, taticamente, que a gente já sabe, né, mano? O pessoal não gosta muito de ouvir sobre isso, mas a gente já tem uma compreensão melhor do que é, né? Aquela coisa, movimentação tática, avança tudo em bloco, defende em bloco, marca alto, não sei o que lá. E principalmente quando tem a bola, tocar rápido. Cara, ontem o jogador de São Paulo pegava a bola, não sabia, parece que eles não sabiam nem pra quem ia tocar. Um pegava a bola, ele olhava, demorava. Dava a impressão que dava tempo do outro time se armar. Eles não sabiam o que fazer com a bola. Mas em todo o treino do Rogério, ele fazia isso. Essa jogada de sair tocando. Ontem não foi... Não entendi por que os caras não fizeram. Mas então. essa teoria do Edmundo não é ruim, não. Eu concordo com o Edmundo. Olha, tá vendo? Porque lá, ô Sombra... Lógico, você treina, mas pô, você tem os compromissos, o cara tem que ir lá na Disney. É, sei lá, às vezes o cara não tem a estrutura necessária que o cara teria aqui. Será? Mas eu não vejo dessa forma, não. Eu também acho que porque, não, porque, veja, você pega lá, o melhor time paulista que apresentou o melhor futebol foi o Santos. Coincidentemente, um time que não se desmontou, é um time que manteve a sua base, manteve também, o treinador. E também não foi pra Florida e não perdeu jogadores. Então, mas aí tá. Se o Santos tivesse ido pra Florida Cup, estaria jogando a mesma bola que apresentou. A gente cansa de ouvir jogador falar que a pré-temporada, uma pré-temporada bem feita, a probabilidade do ano ser muito bom é diferente. Você vê os caras falarem isso. E você vai lá pra Florida Cup. Não sei se o cara... Bom, mas você tá falando de um jogo já tá falando que foi ruim a pré-temporada? Primeiro que não fui eu que falei. O Mano está falando da decepção do jogador. Agora, não, mas a questão é que os caras não obedeceram aquilo que o Rogério queria que eles fizessem. Então pergunte também pro Rogério Ceni se ele treinou, se ele fez uma pré-temporada de acordo com o que ele gostaria de fazer. Mas então você tá falando algo que você tem informação. Não. Liga pro Fábio Carilli. Não, é porque eu tô falando de São Paulo, mas... Liga lá pro Cristóvão, liga pro Fábio Carilli, liga pro Rogério Ceni. Não sei porque eu li que foi tão intenso o negócio, cara. O tempo inteiro o São Paulo tava treinando de manhã, de noite, de tarde. Estranho, viu? O fato de você treinar de manhã, à tarde e à noite não quer dizer nada. Tem cara que sai de casa às 7 horas da manhã, fica até às 6 trabalhando, e o cara não produz o que eu, ou talvez um outro cara. O Jorge Oliveira dava coletivo de 3 horas no Corinthians e o time não andava. Eu só acho que a teoria do Edmundo não é uma teoria, é uma teoria se pensar assim. Fala aí, Rodrigo. O Rodrigo concordou com o Edmundo. Esses times que vão para a Florida Cup têm retorno financeiro? Tem. Ah, entendi. Então é que provavelmente. Se não tivesse, não dá, né? Bom, já não sei. Se não tiver retorno, é uma imbecilidade desgraçada. Não, mas tem sim. Agora, o contexto todo da estreia foi meio melancólico, né? Porque você imagina o seguinte, se fosse num outro contexto, se até o Vampeta priorizasse ali a parte financeira e não essa rixa, essa rivalidade que ele tem nos tempos de jogador com o São Paulo, você imagina, já aconteceu no ano passado, no ano retrasado, do Aldax estrear no Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Aldax como mandante no Allianz Parque. E ali, a parte da renda que ficou para o Aldax serviu para o time se estruturar financeiramente, ajudar a estruturação financeira do time. Você imagina o que poderia ser essa estreia ou até com outro adversário, mas num outro contexto, do Rogério Ceni no Morumbi, com o Morumbi lotado, com um gramado mais adequado, porque... O gramado era ruim também, Barueri, a areia pura, hein? Não, ali o gramado de Barueri estava mais estragado que virilha de hipopótamo. O estádio, ruim, né? Tava bem ruim. O estádio vazio. Muita areia. O time jogando mal. Ele fazendo algumas apostas que não deram certo. Quer dizer, a estreia dele oficial, no todo, ele deve ter ficado... Deve ter ficado bem, bem chateado. Ô, Rodrigo, mas agora é o seguinte, cara. Eu sei que entrou um dinheirinho aí do David Neres, etc e tal. Independente do tempo que o Rogério tem que ter. Que ele tem que ter o tempo dele pra treinar, pra chegar às conclusões dele, saber se isso que ele tá implementando é o bom, se não é. Isso na prática e com o passar dos jogos, ele mesmo vai admitir isso ou não. Ou seja, ele vai mudar, amadurecer, né? Essa ideia. Né? Pode ser que ele mude, né? Claro, claro. E não há demérito e no meio do caminho você muitas vezes mudar o caminho, mudar de rumo para consertar. Isso não é demérito, isso é inteligência. Né? Você consertar o caminho é inteligência, não é. Depende de quanto tempo a torcida vai dar para ele, no sentido de cobrança. A torcida não vai ter o problema. Agora, o Leco precisa reforçar a equipe. Porque independente de quem seja o técnico do São Paulo, o time do São Paulo é um time que não credencia o São Paulo a ganhar algum título esse ano. Então, não tem como. Olha, eu concordo. O Leco tem que reforçar o time. Não dá para colocar isso como desculpa, porque o Audax não é um time de primeira, assim, todo respeito. Mas... o time precisa ser reforçado por um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Porque com Chaves não dá, tem que ter mais um meia para ajudar o Cueva, né? E a diretoria precisa se mexer, porque o Rogério, além de ser um novo técnico, não tem um time muito limitado. Então aí vai ficar difícil Eu acho que a torcida não vai ter problema. Eu acho que a torcida não sei, hein, velho. Torcida esquece rapidinho dos ídolos aí. Porque a torcida vai muito no que o pessoal escreve. O jornalista, o Rogério, hoje. A torcida que o jornalista escreve, o que a mídia fala. Hoje, por exemplo, a Cabo era São Paulo, mano, pior novo, paulistão. Lá, para, mano. Sinta na palavra, cara. Mas só eu sinta na palavra. Sim, mas ô Mota, não precisava o lance escrever. Eu mesmo falei, foi o pior dos São Paulo. Sim, mas tô falando, e a torcida se influencia por isso. A torcida se influencia que este jogo outro não precisa de. Não precisa de mídia, não, mas tô falando de cobrança, Benja. Tô falando, a gente tá falando quanto tempo o Rogério vai ter. Quanto tempo que a torcida vai aceitar? Só porque é o Rogério? Não vai. Ontem ia falando, nossa, o São Paulo vai cair. Torcedor do São Paulo, não era torcedor do Palmeiras, do Corinthians. Mas se você levar em consideração o time que o São Paulo tem, não é que vai cair, mas vai brigar como no ano passado. Aquela situação que, se perder duas, vai ficar 4 pontos da zona de rebaixamento. Se ganha duas, sobe um pouco. Então. Gente, o que o São Paulo tem de mais hoje no elenco, que melhor do que do ano passado? O Juscelino tá chegando, né? O Juscelino já deu sinais que tá vindo. Tá chegando faz um mês. Né? Não, agora parece que, como os chineses não estavam muito empenhados e liberaram... O empresário do Juscelino é igual o Paiva Neto, tá? Sempre falando, tá chegando. Tá chegando. Parece que o São Paulo agora deu um din-din pros chinas lá. Sim. Um alarme. E aí parece que agora eles se animaram um pouco e o Juscelino tá mais próximo realmente. Mas o Paulo pagaria demais, 30%. Né? Mais que o Juscelino, né? Não, eu acho que precisa de mais. Mas pelo menos você vai ter uma zaga aí tranquilamente com o Rodrigo Caio e o Michael, que são dois bons jogadores. Porque hoje, nesse elenco de hoje do São Paulo, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do time e é o melhor volante. E eu acho que o Rogério ficou com essa dúvida. Mas você tem o Rodrigo... Ele podia ir pro ataque, né? Rodrigo Caio e Michael, você tem o Juscelino como o primeiro volante. E a partir daí você começa a montar o seu time... com o Thiago Mendes, com o Cueva, com o Cícero, com o Wellington Nem, o Chaves... Cícero tem que ser titular nesse time. Tem que ser titular. O Chaves já fez ali os seus golzinhos. Então, assim, eu acho que, na pior das hipóteses, o time pode, principalmente aí com o Rogério se acertando como técnico... Precisa ver se não dá pra ficar refém de um sistema que imagina. Precisa ver se os jogadores que tem servem pro sistema, pode né? Pode ser. Mas eu acho que isso tudo é a experiência que o Rogério vai passar. Concordo. Né? Não adianta ele ter estudado como estudou muito, se preparou bastante. Tem algumas coisas que só na prática mesmo que ele vai sentir. Mas eu acho que o São Paulo tem tudo para ser mais competitivo do que o ano passado. Deus te ouça. Rodrigo, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Oi. É, a frase só Bozano nos proporciona 3 vezes diversão e proteção, tá valendo? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, tá valendo? Você praticamente falou 99% dela certo. É. levou o kit top do desodorante Extreme. Ganhou por aproximação. Isso. Ah, que bom. Que bom. Beleza? E o happy hour? Mas você vai mesmo? Soletre. Com certeza. Você sabe que, ó, nego que marca lista, presença e não vai, entra pro nosso livrinho maldito, hein? Não, estarei lá. É. A gente executa aqui, mas... Então, após... qual é a frase? Não executa nada. Isso. Quando você dá parabéns pra alguém... Feliz aniversário. Quantos anos? Feliz aniversário pelos seus 18 anos, Estádio 97. Parabéns, Estádio 97. Pelos 18 anos, é isso aí. Vamos tomar uma alegria ali que tá lá na quinta-feira, hein? Quero ver o Alê dividindo uma breja com o Benjamin. Tocando sambinha. É dia 16? É. Isso. É. Olha, pode... tocando lá na pagode. Áudio Clube, na Francisco Matarazzo. Aí, ó. Não, mas só deixar um recado que o Bá pediu aí. Pode pedir pro Alê fazer o decreto de novo, pessoalmente lá, que... Ah, não, o Bac pediu pra falar. Ah. Olha, eu vou te falar uma coisa. Primeira derrota do ano e nego já mete musiquinha. Brincadeira, hein? Isso é sacanagem, hein, meu? Pô, pra quê? Estádio 97. A gente boicotou e ninguém foi pra Barueri. Ia pegar o Aldax lá do Fernando Diniz. Estrear no Paulistinha, com esse time eu acredito. Obedecendo, vai com o mito. Estrear no Paulistinha, com esse time eu acredito. Obedecendo, vai, vai com o mito. O Ceni sacou o Denis e pôs o Sidão lá atrás, mas só ficou farinha e entregou até demais. O Ceni sacou o Denis e pôs o Sidão lá atrás, mas só ficou farinha e entregou até demais. Que papelão essa zaguinha, com o Osasco tocando de pé em pé. Que papelão essa zaguinha, entrou na roda e tomou até olé. Porra, os negros já meteram a dança do Vampeta na nossa cabeça. É brincadeira ou não? Vai pro inferno. Ah, mas um jogo. O rapaz aí mandou bem. É horrível. É horrível. É melhor pro Vambi. Pro Vambi. Um grande colaborador aí do Star 97 é o Márcio Rodrigues. É. Ó, Marcião. O Sombra. A gente tem que ser imparcial nessa hora. A música ficou boa pra cacete. Ficou top aqui mesmo. Mas aliás, o Sombra, onde já durante a partida... Desculpa, mano, mas se esse Márcio mandar a música dele lá pro Energia Mil, que vai começar sexta-feira, 10 da manhã aqui, comigo, com o Elinho, com o Palhacinho... Boa, Dudu. É capaz do cara ir, hein? É capaz do cara seguir em frente ali, hein? É. Mas o Sombra, ontem durante a partida aí do São Paulo com o Aldax, teve episódio curioso lá, que foi aquela bronca do Fernando Diniz lá no zagueiro dele lá, que tinha falhado no gol do São Paulo. Ia matar o cara, meu. Cara, na boa, o Fernando Diniz ali, na minha opinião, foi ridículo. O Fernando Diniz aí é um cara que eu gosto, é um cara que sabe treinar os times, né, ali, mas na boa, Domênico, o cara expor, o cara da forma como ele expôs, ele apontava pro cara e falava, a culpa foi sua, não foi de ninguém, a culpa foi sua por ter tomado o gol. E aí o goleiro foi tentar defender o zagueiro, foi lá e tomou um esculacho também, falou, cala a boca você que eu tô falando com ele. Eu discordo radicalmente do mano. Foi ridículo o que o Fernando Diniz não fez. Foi, não foi numa entrevista, não mesmo foi com assim, o microfone. Era uma parada técnica, o cara tá na adrenalina, o cara tá vendo a coisa degringolar, entendeu? Vocês mesmo que falam que futebol não tem que pedir por favor, mimimi. Então, mas uma falta de respeito com o um atleta comandado por ele. Nenhum. Como não? Prova que deu certo, véio, que os caras ganharam de 4-2. Mas prova que deu errado, que você, não sei se você acompanhou o decorrer do jogo, o zagueiro do cara teve que ser substituído, Benjamin. Ué? O cara passou a errar bolas fáceis, cara, porque ele tava abalado. Amigo, não tem. Ah, Benja, não tem. É você que você. Uma negação. Não, mas eu discordo. Ele que fala toda hora. Precisa ter aquilo roxo. Mas jogador, é que tá, o treinador joga moral pro cara, velho. Jogador é redoma de ele cristal. Dá, mano, ele dá. A relação dele com os jogadores é diferente. Ah, eu vi ontem. Como é que você vai fazer uma parada técnica, Ale? Ele é num jogo de estreia de campeonato contra o São Paulo. Você acha que isso... Ele quer o quê? Você já deu, peraí. Você já dirigiu o time, né? Já, Salão e esse cacete. Você já deu uns esporros desse? Já dei, já dei desse pra pior. É mesmo? É, só que o que acontece é o seguinte... Mas ele faz um decreto e fica tudo bem. Exatamente, mas a relação, e é com o Fernando Diniz é assim, ela é muito intensa pros dois lados. Ele é muito carinhoso com os caras. Ele é psicólogo, né? Formado, né? Formado. Ele dá muito carinho pros caras. Ele fala de outras coisas que não futebol. E também ele cobra com intensidade. Ele vive aquilo lá, com qualquer jogo, e até com treino, como se fosse a coisa mais importante da vida dele. E os jogadores que trabalham com ele já entendem isso. Inclusive falaram sobre isso depois do jogo. Olê. Então assim, eu acho que talvez num outro contexto, eu concordaria com o Mano. No caso do Diniz, a relação deles é muito próxima. Olê, muito... Sabe, eu já concordo com o Mano. Se fosse o Filipão, pô, você vê, eu também acho ridículo. Firme. Se é o Vanderlei, porra, pulso firme. Aí o Fernando Diniz, gente, ele não foi atrás da câmera, a câmera foi atrás dele. Eu vou fazer uma pergunta pro Mano, então. É, se o treinador, qualquer um, desse essa chegada no Giovanni Augusto, no Marquinhos e no Guilherme, você ia gostar? Mas é que tá, ô Ale, com relação aí ao comportamento do treinador perante jogador, eu acho que mesmo quando você queira chacoalhar o cara, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, o cara chegar dando um esculacho desse no jogador, ele perde o jogador. Ele porque... já não tem? Mas é que tá, Benja, você agrava uma situação que já tá crítica. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Gente, o cara tava dentro de campo, mas Benja, se fosse um pós-jogo e ele vai lá e mete o dedo na cara do cara, não tem mais nada pra fazer dentro de campo. Agora, realmente tava vendo, e o Mota também, o cara, ele passou a errar, inclusive o próprio comentarista lá da Sport TV começava a falar, a la bola vai no cara. E o cara errava, ele tava sem confiança. Ele não conseguiu dar mais nenhum passe. O ser humano, ô Domênico, ele não é uma receita de bolo. Cada um você tem que tratar da forma independente. Não dá, por exemplo, o Benjamin, ele pode se motivar com uma bronca dessa. Tem outros tipos de seres humanos que às vezes o cara fica abalado, como foi o caso desse menino. Se o cara, se o Fernando Diniz tivesse uma entrevista coletiva falando aquilo, eu ia falar, sacanagem. Gente, o cara tá numa parada técnica. Tem jogador técnica. Que tá com ele há 4 então, anos. Então, por isso mesmo. Tem um monte de câmera filmando ele, Benjamin. Sim, mas a câmera mas não. Mas ele tá preocupado com a câmera. Ele tem que trabalhar. Vem cá. Só um minuto, peraí. O Sombra que gosta. Não, mas aí eu concordo com o Mano. Mas é um azar o teu. Azar o seu. Azar o meu. Azar o meu. Azar o teu. Como assim? Você tá dizendo que o Mano, a opinião dele é uma porcaria. É isso que ele pensa. Não, mas não é não. Nesse assunto. Mas eu não acho. Tudo bem, mas nesse assunto, pra mim, a tua e a dele são uma porcaria. Ah, tá um escroto, cara. Você é um escroto. O Sombra aqui. Não tem nada, não tem cartão. Sombra. O juiz é comidinha dele. O Sombra, o Sombra. O Sombra aqui é o único que acompanha vôlei. Eu acompanho vôlei. O Bernardinho nas paradas técnicas. Que se dane o Bernardinho. É o quê? É um Lorde. Não, o Bernardinho. Mas é um Lorde. Não, mas ele nunca fez isso aí, não. O quê? Isso aí não. Então pergunta pro Sombra. Não. O Bernardinho. Pega pesado. É, inclusive, na última Olimpíada, o pessoal falou assim: meu, ele tava até se autodoutrinando a manter um pouco a calma. Que às vezes ele ia pra cima e falou assim: não, deixa eu me segurar. Ele pegava pesado. Mas, Sombra, tudo bem. Você viu o gol no jogo do Chelsea? É. Foi pegar o assistente lá, deu um safanão, pegou o cara por aqui. Aí é legal, você vê? Sábado, italiano, né? Pulou na arquibancada. Aí os caras falam, italiano, sangue quente, pô. Mas eu acho que tem a hora certa. Ele vai descer, mas ele vai ter um intervalo pra dar o pra xingar os caras. Ele vai ter um intervalo. Vamos no balé, gostoso. Não sou eu que tive a opinião. A opinião do Mano. Eu só estou assinando embaixo. Por favor, balé de Bolshoi, por favor, zagueiro, você pode fazer a gentileza de acompanhar o centroavante? Você pode, por favor, vocês estão distorcendo o que o Mano falou. É diferente. Ele tem uma opinião e deve ser respeitada pelos senhores. E se alguém, como no meu caso, estou endossando a opinião do Mano, vocês têm que respeitar no mínimo. Não tem que respeitar nada. Tem que respeitar sim. Então é o seguinte, o cara tem lá o intervalo pra ele poder xingar os caras fora das câmeras. Pra mim, ele quis mostrar que manda na frente das câmeras. Para, pô. Olha aqui, o Mano numa frase, ele fala assim, futebol é pra onde, meu? Sim. Aqui tem aquilo roxo. Mas aí é diferente, ele tá dando bronca. Futebol tá com muito mimimi, viu? Futebol tá com muito mimimi. Mas o que eu peço, por favor, obrigado? Pô, porra é essa? Mas são os caras que vão correr por ele, aí quando o cara vai lá e faz... É, Gente. E deu resultado. É, não, isso aí. Não, é o cara que não dá. Não, porque aí, sim, cobrou. Tava 2-2. Se o São Paulo vira o jogo, vocês iam falar o contrário. Mas mais pelo erro do São Paulo. O cara Paulo, que ele cobrou teve que sair do jogo. Ah, ah, ah, o Fernando Diniz não teve ele mérito nenhum. Não, teve mérito, mas eu tô falando mais pelo erro do São Paulo. Mas peraí, um dos gols do São Paulo também foi erro do Aldax? Não, mas tô falando, o São Paulo errou muito mais do que o Aldax acertou. Mas alguém contesta que o Fernando Diniz vem sendo assim há muitos anos já. Lógico que não. Alguém vai contestar isso? Lógico que não. Então acho que faz parte do jogo. Gente, ele dá e... essa questão é assim. Tem o comandante e o comandado. Achei que ele foi mal, mano. Tem cada comandante sabe, às vezes, ou pensa que sabe, como agir. E às vezes age de um jeito com o Rudy, mas age diferente com o Mota, porque sabe que aquele funciona de determinada maneira, pois é. O outro funciona de outra maneira. O Mota é na porrada, maneira. Né? A verdade é tem nenhum que só funciona na porrada. Sim, no choque. Não, aí, só verdade, na porrada. Mas a porrada ela é dada no intervalo. Mas não é, tinha às parada tem técnica. Que ser imediato. O Bernardinho, o São Paulo tinha acabado de reagir também. O Bernardinho, cada parada no vôlei, o cara quase queria matar os caras lá. Às vezes o choque tem que ser na hora. O engraçado, né? É o seguinte, tempo, o engraçado, né? É o seguinte, olha, primeiro se fala, o futebol tá chato, politicamente correto, não tem mais brincadeira, não tem mais nada. Aí os caras vêm, fazem brincadeira, aí sai, dá uma entrevista, não sei o quê, aí todo mundo critica. Então as pessoas precisam decidir, os caras querem mimimi ou não querem mimimi? Depende. Porque quando não tem é porque quer. Quando quer é porque não tem. Nem tanto tomar, nem tanto tomar. O humano quer definir. Vamos. O mimimano. Mimimano? É o mimimano, a geração mimimano. Ó, mimimano. Você é o mimimano. Ah, diga. Daqui a pouco você vai falar do McDonald's, viu, mimimano? Boa, boa. A hora que você quiser. Ah, fala agora. É, e fala sem chorar, fala que nem homem. Então tá bom, velho. Então vamos lá. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, segundo Mota, com muito sol. E um dia depois do Toniver. É verdade, segunda-feira, rapaziada, é dia do Mac Chicken. Isso mesmo, tem Mac Chicken, Motinha, por apenas R$8. Ó, pra quem não conhece o Mac Chicken, vou passar a escalação dele aqui pra você, ó. Filé de peito de frango empanado com molho suave e cremoso, acompanhado de alface crocante. Esse lanche é inigualável. Esse Mac Chicken é top demais. E ó, com batata e refri por apenas R$19,90, rapaziada. E quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos, hein? É o dia do Big Mac por apenas R$8. E na sexta-feira é dia do quarteirão. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um clássico no McDonald's, hein? Mais um. É o triplo Burger Bacon. Top, hein? Meu Deus do céu. Eu amo o McDonald's. Eu gosto mais do McDonald's. Vamos sair daqui, vamos lá. Do que RG, do Domênico. É isso. É, pau a pau. O que eu gosto do McDonald's com o Domênico. É isso, mano. Você tem ele gosta eu muito. Gosto de você. Então tá bom. Eu adoro. Tá bom. Ó, eu gosto mais de Big Mac do que do RG. Ah, mas é fácil, né? Qualquer um. Mas tá de brincadeira. Mentira, RG é parça também. Aquele Porra. Molho do Big Nossa, Mac. Nossa, mas dessa caneta aqui do RG. Molho especial do Big Mac, Nossa. Meu Deus. Ou da caneta. É útil. Essa caneta. Caneta é útil. Se tivesse, se tivesse o Mota e o RG no penhasco. Hã? Se tivesse o Mota e o RG no penhasco, você salva quem? Eu comprava duas canetas. Não, tem que salvar uma pessoa, tem que salvar. Ah, entendi. Mas o RG vai contar a piada ou vai ficar quietinho? Pô, minha, vou ver aquele que for mais leve na hora pra não prejudicar minha coluna, né? Ou você, Benjamin, se tivesse num penhasco, a borboleta sem pescoço e o RG. Borboleta sem pescoço. Quem que você empurraria aí pacificamente, tá vendo? Empurrar? É. A borboleta sem pescoço. Com certeza, ela não voa, tá? É só uma brincadeira, né, borboleta? Agora é verdade. Vai lá contar quantos votos você teve, poxa. Tá, peraí, rapaz. Ó, tem gente que funciona de acordo com o que você falou, né? É. Um com briga, o Mota funciona com ração, né? Você dá um pouquinho e faz o que dá pra mim pra sua mãe lá no galinheiro. Ah! Dá, joga lá o milho pra... Tá puto, hein? Que é isso, juiz? Que é esse juiz ofendendo? Esse juiz tá louco. Agora sim. Aí, Mota, jumento acéfalo. Toma um cartão vermelho pra você. Ô, professor! O Raul perguntou, você não acertou. Pegue o seu papinho e saia de mansinho. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, relator. Vamos falar de fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa. Eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Fricô, esse é o Estádio 97, agora é hora do momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Solta os cachorros, Asdrúbal! Hoje só cachorro pequeno. Informação. E a gente mandou um WhatsApp. Tem informação importante. A gente mandou um WhatsApp. Tamo junto, RG. Ó, parece que o Superior Tribunal viu as imagens e o moto pode pegar uma suspensão maior. Maior? É, não sei. É mesmo? Não, é, não quero. Traíra. Dobrou. Dobrou. Vai triplicar, hein? Recebi a informação. Aproveita e vai comprar o pescoço ali, volta. Acabou o programa pra você. Tem 15 minutos pra aparecer a carteirinha do pescoço, senão é W.O. Alô? Olha lá, Dodô. Alô? O momento sem parar é ligeiríssimo. Achar sacanagem essas histórias com Mota. É quem fala? É o Anderson. O Anderson, tudo bom? Anderson. Molejão. Anderson do quê? Anderson Santos Alves. Anderson Du. Anderson! Anderson Du. Você gosta de pagode? No fundo você gosta. Gosto. Gosto. Ah, o Domênico? Gosto, tem adoro. Tem uma cuica nele. Vocês não sabem? É verdade, eu já cocei essa cuica várias vezes. Eu faço... Porra, velhinho. Porra, velhinho. Tá velha essa piada, você tem que renovar. Alô? Ah, velhinho. Ficou brava. Não, não é, que é sempre a mesma piadinha. É porque é gostosa. Ah, tudo bem. Você é brother, camarada. Você não toma café todo dia? Ah, mas você, você não quer? Pera só, é porque você gosta, né? É verdade. Mas café é o estilo da vida. Ah, você tá de brincadeira. Não, e é perigoso também, hein, café. Um quente... É? Você pode queimar o dedo e a língua, se fica na nossa idade, é impotente. Não sobra nada. manda o nome completo aí pra nós, vamos lá. Anderson Santos Alves. É o Anderson Du. O Anderson da passagem. Da passagem. O que ganhou a passagem pra visitar a mãe na Bahia. Isso, meu irmão vir da Bahia, né? Ah, pro teu irmão vir da Bahia, boa. É. Legal. E aí, Anderson, certo. Time... Tricolor, né, Tom? Tricolor, né, rapaz? Ih, mas você conseguiu assistir o jogo ontem? Assisti, eu tava de folga, tava em casa lá assistindo o jogo, triste, tomando gelo vioral, triste. Epa, é mesmo, cara? É, fazer o Photoshop quê, né? Líquido? Isso, é, mas fazer o quê? Mas vamos lá, esperar o próximo jogo. Olha que sequência, o São Paulo visita o Motoclube triste, quinta-feira. Né? Com a nova regra da Copa do Brasil. Você joga fora pelo empate, mas se perder, acabou. É, eu tava vendo, assisti lá com o Mano lá, falando lá. É, o único jogo. Com ele e com o Benjamin. Aliás, essa regra veio pra piorar a situação dos grandes, hein? Porque você fala, pô, mas Sombra, é o motoclube. Eu sei que é o motoclube, mas aí você vai ver. Tá de acontecer, mas, ó, né? É no gramado dos caras, você nunca sabe como que é o local. A torcida é deles. A torcida... nesse caso, acho que vai dar meio a meio, viu, mano? É. Porque, os grandes daqui, tem muita torcida no Nordeste, Norte e Nordeste. Mas tem em muita. Um jogo a chance da zebra é maior. Mas em um jogo a chance da zebra é maior e os caras vão estar motivados. Porque o cara aquele, o cara da padaria onde ele toma o café da manhã, porque esse é o tipo de clube que o cara toma o café da manhã na padaria, não. Sim. É no clube. É. Né? Não vai cobrar o pão e o leite por um ano dele. Sim. Ele vai poder trocar o pneu de graça. Ele vai ganhar uma bicicleta barra forte. Até vai... uma buchada de até na luz vermelha ele vai ter. Na luz vermelha vai ser o herói da cidade. Isso. tem que tomar cuidado com esse tipo de jogo. Não só, eu acho que o do São Paulo ainda é pior que do Corinthians, que o Corinthians pega a Caldense, né? Sim. É em Minas. Eu vejo, às vezes, essa torcida do Nordeste é mais eufórica. Os caras são, meu... E o calor, né? Fora o calor. O que você acha, Anderson? Então, é que esse negócio aí, Sombra, dá pra ver muito que na Inglaterra, que acontece muito... É desse jeito aí lá na Inglaterra, né? É. Então, vira e mexe, tem time pequeno chegando ali na semifinal, até na final tem time pequeno chegando, mano. Se os grandes não tiverem num dia bom, acabou. É, o único jogo, um abraço, que antes eu ia acabou. Lá, até perdia, chegava aqui, punha 10 na sacola, né? Agora ferrou, né? E aí, depois, volta, pega a ponte aqui, ok, morreu. Joga em casa, estádio deve estar lotado, o pessoal, a torcida vai apoiar e precisa muito de apoio nesse momento. E depois da ponte, é o Santos, é sempre na Vila Belmiro, eu não entendo. Gente, então, todo ano é lá, não dá pra entender, né? São Paulo é o time que mais joga na Vila Belmiro, mais que o Santos. Tinha que dar graça a Deus pra jogar lá. Joga mais lá que o Santos, é brincadeira. O Santos que... Oi. Tem um bombeiro ali na janela ouvindo aí vocês aí, tá vendo ali, ó. Bombeiro aí? É, os cara aqui do prédio, aqui da Caixa Econômica, aqui do Brasil, aqui, os bombeiros falou, manda um salve pra nós, hein, mano. Ô, manda um abraço aí, pros bombeiros aí, cara, um abraço. Mano, manda um salve pros caras que é tudo corintiano. Boa, vai Corinthians, mano, e um abraço pros bombeiros aí, não só pra eles que estão aí trampando agora, estão dando uma ripa. Mas pra todos os bombeiros aí, porque bombeiro é uma classe que eu respeito mesmo, os caras são fera. Tem um gigante corintiano aqui que é chato, hein, mano? Do Rio não bombeiro... Não é chato não, mano, todo corintiano a gente fina. Do Rio não, bombeiro é encanador. Mesmo, mano. É chato assim? Mesmo, mano. Bombeiro encanador? É. Como assim? O nome da função? É. Ah, é. É. No Rio você fala, chama o bombeiro ou encanador. Ah, é? É. E quer dizer, aí você quer chamar o bombeiro ou você chama o... Aí você chama o policial. Lá não é salva-vidas também, lá acho que é guarda-vidas. Guarda-vidas. Ô, mano. O bombeiro é encanador. E se você precisar chamar o encanador, você fala, chama o bombeiro, é isso? Não. Ô, mano. Ah, diga. O bombeiro aqui, esse daí que eu falo que é chato, ele gosta quando os caras passam mal pra ele fazer respiração boca a boca, mano. Ah, é? Isso é um negócio que eu não faria, cara. Esses que estão aí? Eu, se fosse bombeiro e precisasse fazer uma respiração boca a boca, eu ia reanimar a pessoa no chute, cara. Ah, mas lógico, você é louco. Acorda aí, Lazareto. Você é louco, imagina, mano. Ia pisar no pulmão dele? Imagina, mano, o bagulho é constrangedor, mano. É. Ô, Anderson. Opa, fala, Tom. Olha, o Benja, até um tempo atrás, vai falando, ó, o Leco vai ganhar eleição. Maria. Agora tá meio difícil o tal do Pimenta, né? Pimenta se lançou candidato. Apesar de qual já é ter o pessoal... Qual é o slogan dele? Apesar Pimenta de ter gente outros, na oposição que não gostou muito do Pimenta ser lançado candidato, né? Mas eu vou te falar um negócio, cara. Se o Leco não trouxer jogadores, se o São Paulo não der uma alavancada aí, eu não sei não, hein, se a coisa não vira pra oposição ganhar. O que você acha, Benja? Você que conhece um pouco aí do... Pimenta é forte, hein? Pimenta é forte. A briga é boa. Jalapen é o nome dele? Quando eu falei que o Leco ia ser o presidente, não tinha o Pimenta. Pimenta foi semana, quinta-feira passada. Eu ainda acho que o Leco ganha. Hoje já rolou. Sabe, lembra que o Natel, vou concorrer contra o Leco, vou concorrer? Não, ele já se uniu, né? Ah, parece que agora já viu que a coisa... Eu acho difícil o Leco perder. É. Eu acho. E se o São Paulo tiver futebolisticamente muito mal? A eleição quando que é? Abril? Abril. Aí já não sei te falar. Aí é uma outra história. Agora, quem vota... Suou no nariz. É porque essa porcaria desse ar aqui tá um gelo. Não, ainda você, bem. Foi o ouvinte. Mas mas quem vota, gente, não é o torcedor da arquibancada. Eu sei, mas... Não é o torcedor da arquibancada. É, isso é e verdade. Se o Leco sair agora gastando o que ele não tem pra montar um time... Mas agora ele tem algo, né? Não. Tá, tem. Beleza. Ele vendeu aí o... Neres. O David Neres pra cobrir buraco. O São Paulo não tem, não, cara. E tinha saído um número que o São Paulo precisava de... 67 milhões pra cobrir o buraco aí. 40 já tem. Então você tem 40 para cobrir um buraco, você não tem 40 para contratar um jogador. Mas se desandar a maionese, ele faz uma loucura. Porque a situação estava muito tranquila para ele. Rogério sendo de treinador, só aí ele já matou. É. E não tinha uma oposição à altura. Agora surgiu um candidato à altura. E ele não sabe o que vai acontecer com o time. É. Ale, vamos supor, eu não acredito, mas um nome, vai. Ah, o Leco vai lá e traz o Lucas Prato. Quem falou que trazer Lucas Prato vai ganhar a eleição? Pelo contrário. Eu não acho, juro que eu não acho. Mas eu acho que tem eleitor que vai pensar assim, falar, o cara tá investindo, tá ousado, tá tentando melhorar o time, isso pode... Ó, você vê, tinha o papo do Hernanes. Eu, quando entrevistei o Hernanes ano passado, o Hernanes falou pra mim, olha, não quero voltar, não. Cara, O São Paulo vai lá e fala assim, ó, é isso que eu tenho pra pagar. Pronto, o cara fala, tá bom, não, acabou, não quero. Não, sim, o São Paulo não vai fazer loucura, o São Paulo não tem pra fazer loucura. Não, não tem, mas... Você vai pagar 10 milhões de euros ali no Lucas Prato e vai pagar o salário pra ele que não é compatível aos 10 milhões de euros? Eu acho até que pode ser que... Tomara que o São Paulo não precise fazer isso. Pode ser que ele não ganhe a eleição assim, mas que ele tenta ganhar assim, eu acho que ele tem. Eu acho que não precisa você gastar 10 milhões de euros com o Prato, mas você tem que dar uma fuçada no mercado. Quanto pelo Prato? Ah, o que fala que é 10 de euros. Ah, mas o Daniel Nepomuceno falou que só, ele só nem sai... Nem o Prato tá com o cara. Oi? O presidente do Galo não quer vender. E falou, olha, ele sai pela multa. Não, mas, Benja, eu tô falando que tem que reforçar a equipe. Tem que vasculhar o mercado. Eu ainda acho que é tudo muito cedo, é um jogo só. Benja, eu não tô falando em cima desse jogo. Pra mim, o São Paulo é um time de sétimo, oitavo lugar, independente. Eu falei isso antes de jogarem. Pra mim é um time fraco, ué. Fazer o quê? É, o Leco, ele tava mais tranquilo do que pelo... Fala, Leolheira. Ele tava mais tranquilo do que pelo de sovaco em passeata feminista. Anderson, um abraço pra você, obrigado pela participação no Momento Sem Parar, tá bom? Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. Parabéns pra energia, pro estádio, pra vocês aí, mas não vai dar pra mim, cara. Tem que trabalhar, viu, mano? Beleza, não. Eu queria ir, mas não vai dar. Legal, bacana, tudo bem. Parabéns e continua assim. Valeu, valeu, cara, irmão. Obrigado. Obrigado. Traz o Rômulo, Ale. Epa, esse é fera também. Traz o cara, mano. É, põe no lugar do Mota, é boa ideia. Tá ok? O caos. Falou, gente. Manda um abraço de novo pros bombeiros aí, mano. Opa, um salve pros bombeiros aí. E um salve pros polícia militar também aí. Porque apesar ó, tem muita gente que não sabe, mas os bombeiros também fazem parte da corporação. Né? A polícia militar. Mas um abraço também pra rapaziada da PM e da Civil também, que o pessoal tá sempre ouvindo a gente aí. Boa. Sempre um cantinho pra estar ouvindo o estádio no horário. E todos eles deveriam ganhar... Concordo. Muito mais do que ganhou. Eu concordo com você, Beja. Polícia Civil, Polícia Militar. Mas tem meu ministro da Justiça, Beijão. Assim como os professores, mas... Professores, lixeiros. Os médicos, tem que ganhar 5 vezes mais. Valeu, você vota em mim, tá ok? Vai ser meu ministro, tá ok? Mas eu fiquei decepcionado. Você falou que se você for presidente, o ministro da Cultura teu vai ser o Mota? Não, é só pra dar uma vaguinha, é a cota de burro aí nos ministérios, tá ok? Dá pra mostrar que eu não tenho nada contra, que não tem pescoço. Ministério da Cultura. É, exatamente, como não fazer, Ministério de Como Não Fazer. Vamos lá, o Bolsonaro, vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Ah, perde totalmente. É de graça. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida, é pulseira VIP do seu carro. Vai, solta os cachorros, Asdrubal. Aí saiu o Mota. Não? Não, é sua mãe. Ele passando notícia. Ah, olha aí, ó. Ô, juiz, ele tá expulso. Alô? Alô? Quem fala? É o Leslie. Leslie? Wesley. Isso, Leslie. Leslie. Leslie do quê? É Leslie Júnior Cardoso Azambuja. Lembra do Azambuja do Chico Anísio? Lembro, opa. Que nome esquisito. Isso não é o nome, é um personagem, né? Quantos anos você tem, meu velho? Leslie Júnior Azambuja. Leslie Júnior Cardoso Azambuja. Caramba, né? Tem 6 vezes. E quantos anos você tem? Eu tenho 23. E o bairro que mora? Olha, o Beijo não vai acertar porque eu moro no Mato Grosso do Sul. Mas qual que é o bairro? Não, o bairro, eu moro no Mato Grosso do Sul. Campo Grande, amigo. Mas qual é o bairro da cidade que você mora? O bairro da cidade que eu moro é Santa Rita. Não é Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul é o estado. Falei, pô. Então, no estado do Mato Grosso, matei. Ai, que... E o GPS mesmo, velho, que não tem limites. Grande beijo mesmo, acertou então. Nós vamos fazer uma promoção aí, nós vamos levar o Mano, mais 5 ouvintes pra pescar aí no Mato Grosso. O RG ficou chateado com você, viu? E pra fazer uma caça ao jacaré com o estilingue. Eu gosto de pescaria, cara. É um esporte muito bacana. Esporte? Não, é um esporte. Pesca é esporte. Esporte? É esporte, seu escroto. Lógico que é. Você pesca lá na Riviera? Não, não, porque eu não... pesca no pesca e pague. Não, pesca e devolve. Não, não, eu não curto muito pescar em pesca e pague, não. Mas de vez em quando, pra tirar uma onda, é legal. Mas legal eu não gosto de pescar... pesca em mar, porque eu passo mal. Então... Você não passa mal? Em lago. A menina que quer... A menina é o mimimano. Isso é uma bichona. É o mimimano. Gourmetizar o mano, hein? O mais legal de pescar é o que envolve, né? É muito legal. Você acorda 4 da manhã. Nossa, não né? dá. Você véio. Leva 500 não off, dá. Né? Os repelentes. Aí você põe aquela música sertaneja. Vai, aí você demora, pega uma estrada, 2 horas. Muito louco. Caminha, tira aquelas minhocas. Tá, que, puta não, que você pode pescar com isca artificial, velho. Nossa, Deus que me perdoe. Ah. Bom, molinete, aí, algum molinete lá. Então vamos ao terceiro Cadu ouvinte Cadu do molinete. Momento, sem parar, sem parar agora. Funciona com único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Tucunaré, Benjamin. Tucunaré. Tá bravo esse, hein? Achei que era suspenso, ele tá suspenso. Tá suspenso. Não, Tucunaré é um peixe, eu não sei. Alô! Alô! Fala! Fala, Dodô! Finalmente, baralho! Consegui! Conseguiu, conseguiu. Quem é? É Rodrigo. Do quê? Rodrigo Iso. Iso? Você tem Iso 9000? Iso 9001. Ó, oh, cara, é... Qualidade, hein? E quantos anos, ô, Rodrigo? Eu tenho 3.1, Dodô. 3.1. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro... Vamos ver se o GPS-Man aí vai acertar. Mas é fácil. É na Vila Olímpia, Dodô. Ah, eu morei num sobradinho na Rua Funchal. Aí derrubaram. Boa, derrubaram pra construir um prédio. Ah, e eu tinha um comércio, eu tinha um restaurante na Rua Pequetita. Pô, legal, legal. É certinho. Eu tô na Cardoso de Mello. Cardoso. E que time você torce? Pô, eu sou campeão brasileiro, né, Dudu? É nóis. Opa, então é nóis, campeão brasileiro. Último campeão brasileiro é verdade. Mas depende, ele não falou o ano. O último é nóis. Maior campeão brasileiro. O maior de todos. Bonito. O maior. Ô, velhinho, você assistiu ontem já a estreia aí do Verdão? Assisti. Achei que o jogo foi meio duro, né, Dudu? Foi difícil, mas pra estreia ganhar já tá bom, 3 pontinhos. Verdade, uma coisa bem positiva a gente pode dizer é a posse de bola, né? Quando você pega times menores, a posse de bola é muito importante. O Palmeiras teve 70% de posse de bola praticamente o tempo inteiro. É, coisa que no ano passado, nesse Campeonato Paulista, teve um jogo, ainda tava na época o Marcelo, que me assustou. Foi contra, se não me engano, a Ferroviária de Araraquara, dentro do estádio do Palmeiras. Eles tiveram, acho que 60% de posse de bola. Marcelo? Marcelo Oliveira. Ai, abre coração. Vem me fazer. Não, mas não, Marcelo é outro. Eu tava nesse jogo, foi horrível. Era o treinador português lá, lembra? Exatamente. Aquilo era preocupante. Mas você sabe... Oi, amor. Desculpa. Vovó, o que você achou do Felipe Melo ontem lá? Ai, adorei. Em cima do lateral? Olha que lindo. Não, porque esse lateral senhora, tava enchendo o saco. A senhora ficou arrepiada? Fiquei. A senhora parecia um gato quando vê um cachorro. Não, que vendo o Felipe Melo sem camisa. A senhora queria estar deitada, seminua, numa cama, e o Felipe Melo gritando assim. Pra senhora, chupa. Que igual bobão. Ele falou pro cara. Você é bobão, hein? Viu? Mas depois ele saiu abraçado com o cara. Então, mas ô Beijão, esse lateral, Lolo. Ele acontece, ficou né? enchendo o saco dos meninos. Ah. Aí o Felipe botou ele no lugarzinho dele, viu? O que você achou do negócio do Felipe lá, ó? Botando lugarzinho. Pô, eu achei massa, Dudu. Achei que o cara tem que fazer isso no futebol mesmo. O cara não tem sangue de barata. O Beijo achou que ele pegou pesado. É, o Beijo. Até chegar num jogo aí de Libertadores. Esse que é a minha pergunta. Pegar um juiz que não vai gostar dessa história. É, mas aí tem os anos e os pronos. Mas se fosse o Lugano? A vida inteira. Ele faria se fosse o Lugano? A vida inteira eu ouvi os caras falar: pô, mas tá vendo? Brasileiro pipoca e Libertadores. Então, o Uruguai vai lá, exatamente. Aí aparece um cara. Mas a juizada, Beleza, tem que pensar na juizada. A juizada nunca pensou no futebol brasileiro? A juizada em Libertadores sempre foi muito mais pró-argentinos, uruguaios, paraguaios do que brasileiro? Eu acho que o que periga acontecer é tipo o que aconteceu com o Michael, né, do São Paulo ano passado. Vai que pega um juiz. Chatinho, uma dessa expulso pro cara, mas é o perfil dele. É bom, Norberto. O Palmeiras, quando contratou o Felipe Melo, ele é bonitinho. O Palmeiras sabia, o Felipe Melo tem esse temperamento, tem esse gênio, cara. E o torcedor gosta. Já qual vi... é o Felipe que, Menezes com aquela cara de idiota dele? Então, aí quando contrata esses pudim aí... Ah, esse Bruno Cheddar. Então, contrata esses pudim que... Você não pode chamar pudim, não, pudim, tá certo, pudim, esses caras que não tem reação. O time caindo, mas... eles estão rindo. Quer ver? Você prefere no seu time Felipe Melo ou Alexandre Pato? Felipe Melo, sem dúvida. Ah, Felipe Melo, muito mais. Cara que não sente o jogo, cara que não tá nem aí, cara que entra em campo, ele tá no mundo da lua. Eu prefiro o Felipe Melo. Claro. Eu também, Benja. Ah, o Felipe Melo é assudo. Ele precisa. Lógico que é. O torcedor adora. Eu sou imparcial, pra falar. Ô, Benjão, bom era o Wesley, que o Palmeiras perdendo de 3, ele andando em campo, triste. Pergunta pro torcedor do Corinthians que tá vendo ali o Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto andando. Às vezes você olha no jogo. Às vezes você olha no jogo, parece que ele tá olhando no relógio. O Felipe Melo mandando WhatsApp. É, eu também acho legal esse estilo, Benja, porque muitas vezes aí o brasileiro ele é encarado como bunda mole só, aqui na América do terminar, Sul. Mas eu também acho. Mas ele precisa dosar pra ele não exagerar. Porque numa dessa mesmo aí, como o Domênico falou aqui, num jogo mais pegado, imagina um Peñarol, um San Lorenzo. Sei lá, um nacional. Ele enfia o dedo na cara de um cara daquele lá, o cara morde o dedo dele e arranca fora, velho. O pau come, velho, dentro do gramado. Aí sai o pau. Aí Domênico, você perde numa dessa. Aí o Felipe Melo perde um Tietchan e um Moisés. E aí? Acabou. Numa expulsão. Acabou. Tá certo? Porque time uruguaio sabe jogar Libertadores brasileiro. Quando tem uma confusão dessa daí, os caras ficam desestabilizados, mano. Aí jogou um campeonato no lixo. Né? Mas eu não vejo ele dando agressão, assim. Eu não vejo ele agredindo muito. Eu vejo, às vezes, ele perdendo a cabeça, né? Entrando muito duro. Mas eu nunca vi ele, fora aquela da Holanda, aquele visão. Mas ele entra duro, né? Não é isso, amigão. Mas uma bronca como ele deu no lateral lá, se ele faz isso em cima de um cara aí, que é pavio curto também, o cara já levanta dando uma cabeçada nele. E aí o pau começa a fechar, Em compensação, o que o Felipe Melo faz? É o dar o cartão de visita dele. Em compensação, o outro também, quando for pensar em fazer alguma coisa, também pensa duas vezes. Eu falo, pô, tá lá o Felipe Melo. É, vai dar uma pipocada. O Samuel deu uma pipocada ali na lateral, que ele deu um pulo, rapaz. É. Vai ser um canguru. Felipe Melo é o volante e ator pornô, tá sempre entrando duro, não é? Olha, o Rincon então, não impunha respeito. Claro. E o Rincon falava, não chega aí. E sabia bater, né? Essa é a história, porque ele sabia bater. Eu acho que... E também ele amadureceu também, o Felipe Melo, né? Não é mais nenhum jogador juvenil. Eu acho que ele dosa um pouco melhor. Pelo menos nesse primeiro jogo, eu achei que ele foi na medida certa. Ô Rodrigo, um grande abraço pra você. Obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97, tá bom? Tá bom, Sombra. Posso pegar as promoções aí? Pode, claro. Vamos lá. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. E queria dar os parabéns aí para o Estádio 97 pelos 18 anos. Parabéns mesmo, rapaziada. Vocês são nota 10. Mas você tá dando parabéns porque a gente merece parabéns ou porque você quer ir no Happy Hour? Não, eu quero ir no Happy Hour, pô. Então a gente não merece os parabéns, mas ele quer ir no Happy Hour. Entendi. Então mas tá eu também quero ir no Happy Hour. Beleza, tá convidado. Queria dar os parabéns aí, cara. Sou fãzaço do Ale, assisto a FM, cara, nota 10. A contratação dele aí pra equipe de vocês foi 10 e... Eu me divirto muito quando o Rudy imita o Zé Roberto, cara. Eu tô no trânsito. Pelo amor de Deus! Bate no peito e fala o Palmeiras é grande. É show. Então, valeu, parabéns, cara. Aí pra vocês. Valeu, velhinho. Valeu. Obrigado, cara. Esse foi o Momento Sem Parar. Você ainda tá com as caixinhas do Sem Parar? Eita, nós. Agora, o Sem Parar é um adesivo. Você não precisa mais ficar com aquelas caixinhas coladas no para-brisa do seu carro. Você troca as caixinhas no Sem Parar. Aí você fala, mas onde tem o Sem Parar? Primeiro que, se eu fosse você, eu baixava agora o aplicativo do Sem Parar, porque lá você vai encontrar a loja mais próxima. E você também pode encontrar no site semparar.com.br. Continua tudo bonitinho, legal como antes com as caixinhas, só que agora vai bonito, é só um adesivo. Vem tudo numa conta só em até 30 dias, tá bom? Então acessa lá, semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida, no seu tempo. Vai vir carnaval aí, é um monte de cara, não tenho Sem Parar, fiquei lá no pedágio. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BB Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BB. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bbfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! É BV. Olha, você que gostou aí da dança do Vampeta, vai fazer o quê, né? A gente tem que ser profissional. Você gostou, daqui a pouco a gente vai fechar o programa com ela. Mas antes, o Benjamin... Você viu o Rudy? Tá saindo na moreninha nova. Tá pegando o Rudy Landucci, hein? Mas vamos falar do Extra agora. Olha só, chegou o Festival da Limpeza do Extra, a maior variedade de marcas e produtos com ofertas imbatíveis para você deixar sua casa sempre limpa e perfumada. E aproveite as nossas promoções para cuidar da casa, das roupas com praticidade que você merece e com muita economia. Detergente em pó Omo, 4 quilos, R$ 29,99 e nessa embalagem 1 quilo. Sai por apenas R$ 7,50. Lava-roupa Ariel, 50 lavagens, R$ 29,50. Nessa promoção, a lavagem sai por por R$ 0,59. Limpador Veja Gold multiuso, 500ml, R$ 3,49. A nova embalagem e fórmula com duas vezes mais poder de limpeza. Não acabou não, calma aí. Limpador perfumado Veja, 2 litros, R$ 8,99. E detergente líquido IP com 6 unidades, R$ 7,98 nessa embalagem. A unidade sai por R$ 1,33. Tá esperando o quê, amigão? A limpeza rende muito mais com Extra Economia, Chuck. Perfeitamente. Olha, lembrando que ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br é o Durval, que não é mal, mas é Boro. É o Durval Boro. Ganhou aqui então a camiseta, tem 3 dias úteis para retirar no Estádio 97 entre 9 da manhã e 5 da tarde. Fala, mano Brownson. É, nós aí, rapidamente, mano, mandar um salve aí pra galera do time União Dutra City. Time de Várzea, os caras estão ouvindo kkkkkkk, Zona Sul. Ah não, isso aqui não é pra ler não. Enfim, pessoal aí do União Dutra City, firmeza total, abraço pra vocês, é nóis. Mandar um abraço aqui também, Sobral. Pro Gabriel Corintiano, filho da Maria Corintiana aí da Vila Maria também. Tamo junto, Gabriel. É nóis, moleque. E amanhã, quando tocar o atabaque, o Domênico vai receber. Fica esperto aqui no Estádio 97, que amanhã, na hora que tocar o atabaque, o Dodô vai falar com os mortos. E ele tem o corpo aberto. Ele tem o corpo aberto. Tem o corpo aberto. Amanhã ele vai falar com os mortos no Estádio 97, hein? Esperta, hein? Amanhã, aqui no Estádio 97. Oh, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia na BV Financeira. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. É o triplo burger bacon por apenas R$ 8. Jardim Amaralina, realização e vendas Trisul e Direcional. E Extra, você merece Extra Economia. Ei, que choradeira. Paulistinha, com esse time eu acredito, obedecendo, vai com o mito. Estrear na Paulistinha, com esse time eu acredito, obedecendo, vai com o mito. O Ceni sacou o Denis e pôs o Sidão lá atrás, mas só que o Farinha entregou até demais. O Ceni sacou o Denis e pôs o Sidão lá atrás, mas só que o Farinha entregou até demais. Que papelão essa zaguinha, com o Osasco tocando de pé em pé. Que papelão essa zaguinha, entrou na roda e tomou até o Lé. Oh, oh, oh, oh, oh, apanhou,

Indústria. Indústria Summer. Marque bem esta data. Sexta-feira, 10 de fevereiro. Para começar o verão em grande estilo, o Indústria apresenta Alok. Alok, o grande fenômeno nacional que é explosão nos grandes festivais. Alok, recordista de público do Indústria, está de volta na Easy. É sexta-feira, 10 de fevereiro. Alok, ao vivo no Indústria. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. Energia 97. Agora na Energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você. Boa segunda semana, começando com tudo muita house music. Léo Ruas na área, fala aí. Eu, dá pra ouvir aí? Fazer, hein? Boa. Tá rolando. Galera, é o seguinte, eu tô transmitindo ao vivo ali no Facebook. Quem quiser assistir, ver como é que funciona aqui, como é que eu toco, vai lá no meu Facebook, Leonardo Ruas. E, bom, assiste. Hoje é um especial pro Moodman, Kenny Dixon Jr., o cara de Detroit, que veio ontem pra São Paulo no Deck Mantle. Foi um festival rolou no Jockey. E eu sou um colecionador assíduo desse produtor e hoje vai ser dedicado a ele. E eu vou gravar o programa de hoje. Então quem quiser, dá um toque lá no Facebook que eu vou acabar enviando aí pro e-mail pra galera. Bom, sem delongas, vamos pra música e depois eu falo mais. É o filho da House Music. Night Sessions. In the distance, like a dream, she appeared in my life, like a prayer. I her love was like a burning flame of desire. Remember, she entered my life, my heart. She entered my life, my heart. She appeared in the distance like a prayer. From a nightmare, yeah. The only survivor left who fell in love. Remember, yeah. Granite spinning madly, and I the only one to see it fall through time. Yeah. Time to heal all wounds but mine. Yeah. Yeah. Sometimes I might be crazy about losing my mind. Sometimes I might be crazy about losing my mind. Thank you. imaginando.